الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم Seja bem-vindo a mais um podcast especial de Halloween. Eu sou Angélica Hellish e hoje eu estou aqui com Douglas Freak. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, eu vou cantar a musiquinha lá do Leste. Uhum. Go wish, life is peaceful there. Go wish, in the open air. Go wish, where the skies are blue. Go wish, this is what we're gonna do. Sim! eu vou, junto com a cantoria, pedir 200 espetinhos, satay, né? Pra comer tudo ali mesmo, né? E com sopa de óleo fervendo. Ô, louco, cara, ô, louco. Até o homem oleoso foge dessa, né, cara? Tá louco. Pois é, você já escutou a risada dele? Eu tô aqui também com o Marcos Noriega. E aí, Marcos? Pois é, a gente consegue saber se uma vampira ela tem maus bofes, por exemplo, porque os bofes dela ficam pendurados, no caso de um filme que eu vi, né? Então... Que é, cabeças voadoras, né, cara? Foda, foda, muito bom. E também com meu querido amigo, primeira vez que ele participa desse projeto, hein? Felipe Pereira, tudo bem, Felipe? Caraca, eu não tava preparado pra esse nível de inserção, não, gente, mas... Tá bom, né? Vamos lá. Espero que ninguém vomite uma gosma preta na minha cara e fique tudo bem. Se Deus quiser. Pois é, cara. Pois é. Hoje o assunto abordado será o cinema de gênero terror, horror, do Sudeste Asiático. Sim, a gente acha que é uma loucura também a gente pegar uma região tão grande para comentar. Só que assim, a gente, né, nós somos audaciosos, né? Então eu quero comentar um pouquinho no começo aqui, que a gente vai ter um bate-papo antes de falar dos filmes para vocês, as regiões, tá? No geral, mesmo que não sejam regiões das quais a gente tenha conseguido assistir filmes, porque falaremos sobre isso, existe uma questão da problemática da distribuição, tá? Mas aqui, ó, a região do Sudeste Asiático compõe-se de Brunei, Camboja, Timor-Leste, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Singapura, Tailândia e Vietnã, tá? E em sua grande maioria, aqui eu já puxo o Douglas pro assunto, existe muitos filmes vindos, por exemplo, das Filipinas, né? E também da Tailândia. Por quê? Por questão de haver indústrias cinematográficas no local, né, Douglas? Sim, e a questão da cultura, quando a gente pensa nesse oceano de culturas, nessa mistura de culturas com a própria Índia, né, quando você vai ter proximidade com a China, Hong Kong, né, a própria Coreia mesmo, fazendo associação com o Vietnã para recentemente produzir filme, né, porque filme de terror no Vietnã era praticamente uma nulidade, né. E a gente tem aí, nessa região, uma influência muito grande do cinema ocidental, né? E aí você vai misturar o cinema ocidental com um oceano, um universo de lendas, de folclore, né? Da Indonésia, da Malásia, Tailândia, né? Filipinas... E, claro, a própria questão da Guerra Fria, né? Então, a gente vai ter elementos aí de Atomic Horror, né? No começo no final dos anos 50, anos 60, lá para as Filipinas, por exemplo, até mesmo aqueles filmes que exotizam, saca? A própria Filipina, o próprio diretor, né, ele vai exotizar o povo dele nos filmes dele, né? O Ed Romero, por exemplo. Sim. Né? Então a gente tem esses elementos, assim, é muita coisa, né? As várias religiosidades diferentes, as superstições, né? Quando a gente fala do islamismo, budismo, o próprio animismo, né? Vários espíritos e entidades e divindades, né, e oferendas e superstições, é muita coisa, gente, a Angélica, é muita coragem para tocar esse projeto. Esse ano, né? a gente pegou pesado, né? Sim, é verdade, é uma região, são mais de 23 mil ilhas, né? Como o Douglas falou, é uma diversidade cultural, étnica, religiosa muito grande, né? Mas a gente tem, apesar de ter grupos minoritários com centenas de religiões e idiomas diferentes, a gente tem uma, digamos assim, uma maioria da população ou budista, né, que eu acho que a esmagadora maioria é de pessoas que são budistas, e também uma parcela muito grande e crescente a cada ano de muçulmanos, né, sobretudo em Mianmar e na Indonésia. Então, essas duas grandes, digamos assim, matrizes culturais estão presentes ali, muito fortes, inclusive também nas narrativas de cinema que você tem, né? E Malásia também, né? Teve um dos filmes de zumbi ali que foi até curioso, né? A Angélica colocou, depois a gente pode falar, né, da página lá do Ok Who, né, Angélica? Sim, é um dos filmes de zumbi, né? Porque tem filme de zumbi também, né? Além de fantasma, espíritos e etc., né? Falava sobre a poligamia no meio de um apocalipse zumbi, né? E como as esposas, né, faziam parte daquela situação. Então, assim, tem muita, né? Tem muita coisa e... outro fato importantíssimo da gente mencionar é a questão política, né? Essas sociedades muito traumatizadas por décadas e décadas e décadas de genocídios, né, ditaduras, né, você tem ditadura na Tailândia, a segregação constitucional na Malásia, né, você tem lá povos chineses, malaios e tal, e você tem segregação na lei, né, o Laos e Vietnã, que são países socialistas, né, você tem genocídios, né, na Indonésia, né, verdade. Situações terríveis, né, no Não, no e Camboja. Você fez uma ótima recordação, só quero só pontuar aqui que, para quem gosta de cinema, aqui eu sei que o nosso público tem essa curiosidade, deve conhecer, tem O Ato de Matar, por exemplo, né, do Joshua Oppenheimer, né? Sim. Então, essas ditaduras e tal, e já tem algum material por aí para o pessoal poder conhecer um pouco mais e tal. E eu queria até aproveitar aqui que o Felipe está aqui também para ele saber dele como é que é a inserção dele nesse material. Se tu achou curioso, tu viu a questão política, assim, assinalando assim, coisas que você gostasse de comentar. São muitos países, né? Não sei, tem quase 10, né? Eu não consegui ver, por exemplo, sei lá, filmes de Brunei e Mianmar, não porque é muito não. Também não. O Marcos também não. Os que eu consegui dar alguma prioridade são os que são mais fáceis de achar, né? Que é Filipinas, Indonésia, que são Tailândia. Né? Tem filmes, se eu não me engano, a Netflix tem uma aba que deve ter uns 10 ou 15 filmes, cara, são muitos filmes mesmo, acho que só, mais de 15, com certeza, porque só do Rock Soraya tem dezenas, né, a Netflix fez, né, Rock Soraya, né, sim. E a Netflix abraçou ele, porque ela colocou filmes antigos dele, né, tipo, tem o The Doll 1 e 2, e ela produziu, ou pelo menos colocou lá a chancela de Netflix Internacional no Boneca Maldita. Suzana também, né? Suzana Enterrada Viva, achei sensacional, por sinal. Sim. Eu conhecia muita coisa disso daí por conta desses de indicações do pessoal da Trecheira Violenta, que é um canal que é baseado em terror, pessoal aqui do Rio. São dois irmãos, né, que a irmã, a Karina, ela é meio que especialista em efeitos de maquiagem, né, efeitos práticos. Eles estavam fazendo até um filme com o Paulinho Serra, né, um curta. Olha, legal. E eles falaram muito dois diretores indonésios. Indonésios que fala? Não sei. Que é o Joko Anwar, que fez o Impetigore e o... Espetacular, aliás, né? O Impetigore. Sim. Ele talvez seja o melhor dos que eu vi, né? Eu gosto pra cacete. Se bem que eu gostei muito de um filme malaio lá, esse de zumbi que o Douglas citou no começo, também é muito legal, né? Mas a gente conhece muito por conta das trecheiras que o Rock Soraya faz, né? Que, porra, são... Alguns são muito engraçados, mas não dá muito pra levar a sério, especialmente por causa do CGI excelentíssimo. Mas, sim, pô, cara, são filmes que tem muita coisa, tem sua própria marca, né? É, só o fato de você pensar... A gente, quando pensa em exorcismo, e boa parte desses filmes, de alguns desses filmes, mesmo quando não são exatamente sobre exorcismo, tem cenas de exorcismo, você percebe que eles tratam o confronto com o demônio de uma maneira completamente diferente. Primeiro porque, pegando exemplo do que o Rock Soraya faz e com o que vocês estavam falando no início desse sincretismo religioso... Não que os países sejam sincréticos, mas enfim, alguns podem até ser, mas nem todos são. A gente está falando de mais de uma nação. Uhum. Você coloca a posição do... No caso, por exemplo, do The Doll e da personagem da Laras, né, que é a Warren, né, do Soraya Verso. Ela trata a entidade de Alá em justa posição contra os demônios. Não é Cristo, não é o Deus católico, não é Virgem Maria, não é Maria, não é Jesus, é Alá. Exatamente. E segundo, porque o exorcismo para eles é um negócio que termina sujo e violentíssimo. As pessoas saem todas lanhadas. Então, assim, esses filmes, eles têm uma propriedade assim de mostrar as pessoas, os mortos-vivos ou os possessos por demônios, esse negócio todo, de maneira muito agressiva, né? Ou com uma maquiagem absurda, ou com CGI que, às vezes, normalmente não são muito bons. Então, assim, é uma temática de terror que, às vezes, flerta com o que a gente está acostumado com o terror norte-americano, terror europeu, né, britânico, mas que tem sua própria forma de falar. E, evidentemente, que essa abordagem, ela muda de país para país, né? Para falar a verdade, o primeiro filme que eu vi dessa lista, eu já tinha visto antes, foi um filme malaio, que eu jurava que era coreano e japonês, mas não, ele é malaio e coreano, se eu não me engano, sul-coreano, que é o Espíritos. Uhum. Ah, A Morte Está ao Seu Lado, aqui no Brasil, com subtítulo, sim, né? Sem o Shutter. Eu lembrava que tinha um segundo filme, eu vi, por conta da que subiu no Okeru, Angélica, mas eu lembrava e achava bizarro, porque ele termina, né, com a mulher, com a menina, né, a fantasma no ombro do sujeito. Isso a gente brincava que se tu tiver dor nas costas agora, é melhor ir no exorcista, né? É, brother. Então, eu vivia fazendo isso com meus amigos. Quando tinha um brother que ele era corcunda, eu falei, ih, rapaz, tem uma ex aí, hein? Eita. E aí eles ficavam bolados, né? Mas eu não sei se era. Esses elementos aí, né, esse encosto, vamos dizer assim, né, a gente foi vendo, pesquisando esses filmes, isso é um elemento que vai ter em outros filmes também, né, teve no Shutter, né, o espírito carregando, pesado, né, na pessoa e as continuações, né, reverberações em vida, com os vivos, né, que ficaram. Né? Isso aí vai ter um monte de filme desses. A própria noção de fantasma, né, que a gente costuma ver meio, né, meio pastiche, meio pasteurizada assim, nos filmes de Hollywood, né, que a gente está acostumado até a visão ocidental, a gente vai ver isso no, na raiz mesmo, né, desse tipo de filme. É impressionante, né? Ai, adorei que você falou sobre isso, porque eu tava dando uma lida, li tanto material, né, e a gente até brinca que a gente fica zonzo, né, de tanta coisa que a gente tá lendo, e tem muito estudo acadêmico, sabe, sobre essa questão dos fantasmas. Se você vê em vários filmes, as fantasmas são femininas, são mulheres, né, são espíritos com coisas mal resolvidas, e tem essa tendência. Então, existem estudos sobre essa ascensão, por que que o cinema dessas regiões aí, a gente pode até falar que são várias regiões, Eles têm essa coisa de ter o xamã, né? Dependendo se for da religião. A religiosidade, ela está muito inserida ali, e os acadêmicos olham para isso daí com interesse, porque se a mídia burguesa não se importa, o povo quer assistir isso. Então, você vai ver muitos filmes onde vão haver fantasmas, onde vai aparecer um xamã, entendeu? Questões familiares. O Douglas vai mencionar um filme muito relevante nesse sentido, né? Que é uma história real. Então, e tem uma coisa também que eu acho que eu pergunto para vocês, para você, Douglas, Marcos, Felipe. Também tem muito nesses filmes, assim, você não vê muita questão urbana. Alguns têm, poucos, né? Mas tem muitos filmes que ainda tem aquela questão meio assim, tribal, meio, saca? Que o pessoal precisa andar de barco e tal. Então, eu acho interessante também que eles mesmos vão procurando o que o pessoal está mais interessado. São fantasmas, são lendas, como, por exemplo, aquela lenda que você mencionou da cabeça voadora, né, e tal, né? É uma lenda muito famosa, né, e tal. E tem a outra da esposa também, que morreu, mas tá esperando o marido. Então, essa relação dos fantasmas e tal, nessas narrativas destes filmes aí. Você viu, Douglas, também, uma quantidade grande? Sim. Você reparou nisso também? O que acontece, né? São questões sociais e são tabus, né? E sociedades muito conservadoras ou que passaram por muitos traumas, isso é uma teoria, né, que a gente vai pescando, né, eles precisam expressar e meio que botar para fora, né, esse horror, né. A gente falou de genocídio, falamos de ditaduras e países, e alguns desses países ainda são ditaduras, né. Nossa, minha mãe sofreu golpe recentemente. São sociedades com muitos traumas. E a gente já falou em outros podcasts, por exemplo, do Japão, né, que é outra sociedade mega conservadora, com muito horror para exorcizar também, né? Sim. E no caso do Sudeste Asiático, a gente tem essas sociedades com ditaduras, patriarcados extremamente autoritários, né, e a mulher sendo vítima. E aí vem a questão que você estava falando, Angélica, que aí a gente pode até inserir nessa hipótese, né, de que as mulheres sendo protagonistas, né, desse sofrimento, desse filme de horror, porque se a gente pegar, né, você falou muito bem dessa questão do urbano, né, e do rural, tem elementos que a gente pode até fazer uma introduçãozinha, rapidinha, né, bem geral, desses filmes, né, a gente tem, por exemplo, né, nessa divisão dos filmes que são na área rural e nos filmes que são na área urbana, né, a gente vai ter a questão que você estava falando dos xamãs, das bruxas, né, do folclore, da questão da natureza e das divindades, e as divindades se relacionando com os seres humanos e demandando tributos, né? Você vai ter a questão nessas áreas mais ruralizadas, também na urbana um pouco, né? A gente vai falar isso em alguns filmes, mas a relação entre o patrão, o dono do casarão, da vila, da aldeia, né, o castelo ou a casa principal, né? Sim. E os empregados, né? E geralmente nesses filmes, eu não sei se vocês repararam, muitos desses filmes, os empregados retomam aquele clichê do angry mob, né? A população que é supersticiosa, a população que quer matar aquilo que eles não compreendem, né? Tipo em Petigore, né? Tipo em Petigore, né? Exatamente. Sim. Né? E a gente vai ter muita coisa dos problemas de subsistência mesmo dessas tribos. Quando a gente pensa num bicho, né, numa mulher voadora sem cabeça, sem corpo. Cabeça voadora sem corpo. A cabeça voadora sem corpo, com as tripas voando, e ela come todos os patos, os porcos, as galinhas, e devora os recém-nascidos, né? E ela é chamada de vários nomes em vários países, né, do Sudeste Asiático, né? Ou seja, você está acabando com a subsistência daquela aldeia e você está estigmatizando a mulher, né? Então, assim, você tem a questão da sobrevivência, né? Você tem esse clichê do angry mob, né? E muita questão da maldição, dos objetos, né? As histórias, por exemplo, das famílias, de geração em geração, porque a relação dos vivos com os mortos é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no Ocidente, né? Pelo menos no Ocidente cristão, né? Então, assim, a gente tem muito rituais de magia, sábios, feiticeiros na área rural, as mulheres muito estigmatizadas, né, sofrendo pra caramba, a grávida que perde o filho e vira um fantasma também, como, por exemplo, nos filmes da Susana, que a gente vai falar dela também, né? A mulher que perde o recém-nascido, né? A mulher que perde o que morre, né, enquanto tá grávida e acaba virando um espírito da vingança, né? E a gente vai ter também muitos filmes, reparem só, com algum protagonista ou algum personagem perdendo os sentidos, né? Ou é uma menina que é muda, ou um garotinho que é mudo, ou a garota que é cega, ou a própria, né, a mulher que ela não consegue falar direito, não consegue ouvir direito, ou não tem um braço, né? Assim, você tem a questão dos sentidos, que é muito importante essa relação do mundo, né, do mundo dos vivos, do mundo dos espíritos, como você se relaciona, né? E aí você tem essas maldições, né? E a própria relação mesmo, né? O ser humano, ele tem que ser completo e tal. Então tem muitos filmes com privação de sentido. E aí a tecnologia entra nos filmes modernos, quando a gente fala do lado urbano, né? A gente vai ter o cinema, a câmera fotográfica, a fotografia, né, o shutter mesmo, né, que tem lá a questão da foto. Então você tem esses elementos urbanos que vão tratar da memória, né, de forma mais bizarra, meio atividade paranormal também, né? Que sim, tem lá, nossa, né, eu acho que tem até um que a gente deve mencionar, que se Ringo trouxe o medo, por exemplo, para você assistir uma fita demoníaca, né, que alguém vai te falar que você morre em 7 dias, tem esse daí, o tal do Coming Soon, né, o que é o Em Breve, que, porra, esse daí é o medo de piratear filme. Sim, sim. São tabus, Angélica, porque são sociedades extremamente conservadoras. Muitos desses países são muçulmanos, né? Sim. Muitos desses países têm um código de conduta muito severo, né, em relação às mulheres, em relação aos jovens, né? E quando você passa isso para a arte, eles extravasam num gore absurdo, num horror, num sofrimento assim absurdo, né? O Impetigo, por exemplo, né? O bebê sem pele. Nossa, né? Negócio é pesadíssimo, né? Nossa, o Art of the Devil. Ah, esse daí é outro, descascador de gente, eu fico brincando. São filmes incesto, de gente, né? Canibalismo, é, né? Pesado. O Meat Grinder. Tem uns filmes assim, né, que são escalafobéticos e horrorosos, né? Mas tem esses elementos comuns, né? Nesse sentido, sim, de extravasar o trauma, né? Aquele Macabre, que é um slasher misturado com torture porn, né? É totalmente sem limites o negócio. Né? O Albergue chega a ser um filme de sessão da tarde perto da teto dele, né? Sim. E se vocês me permitirem, eu não sei se aconteceu com vocês, eu não consegui assistir nada do Mianmar, de Brunei e de Timor-Leste, mas eu queria falar só uma coisa em relação a esses três locais. Por favor. Porque assim, a gente, o cinema do Oriente mesmo, o cinema de horror, ele começou a chamar mais atenção por conta dessa coisa do terror japonês, né, o J-Terror, né, o sucesso desses filmes acabou despertando um pouco o olhar para o cinema produzido, sobretudo o cinema de terror, o cinema de gênero produzido na Ásia, né, e também, por tabela, no Sudeste Asiático, né, e também essa coisa dos streams, né? O pessoal já conhecia o cinema das Filipinas e da Tailândia e do Japão, óbvio, né? E tudo mais. E aí o que acontece? Vou citar o exemplo de Mianmar. Eu não encontrei nenhum filme de terror com legenda para assistir, mas não quer dizer que não tenha filme em Mianmar. Mianmar é um país com mais de 50 milhões de habitantes, né? É um país que sofreu golpe militar, mas ele tem uma economia mais ou menos aquecida, né? Apesar de grandes desigualdades sociais, e ele tem uma intensa produção de curtas-metragens, e de 2015 para cá, ele começou a produzir longas e longas de terror também, já visando essa coisa do mercado ali de cinema de gênero que está aquecido, por conta também dos streams. O problema é, tem bastante coisa, inclusive cinema de horror, seja sobrenatural, seja de horror mais violento, eles têm bastante drama, fantasia, thriller, mas infelizmente para nós aqui a distribuição não acontece. Por isso você não encontra com legenda para assistir. Mas não, pro nosso ouvinte que está tendo uma introdução ao cinema no Sudeste Asiático, não achar que não tem cinema em Mianmar. Tem, e até bastante. Pena que no momento não é distribuído. E a gente conseguiu achar, né? E assim, já que eu fiz a curadoria, né, pra dar a satisfação, que eu fiz assim, tudo que eu consegui encontrar, eu peguei nos blogs, sites, Emule, OkRoo, caçava legenda e tentava sincronizar. E realmente, Mianmar, apareceu um filme apenas assim, e mesmo assim não consegui baixá-lo de jeito nenhum, que é o The Only Mon, que é um filme de 2019, que é um filme que fala sobre reencarnação, uhum. E ele tem um pouco dentro, tá dentro dessa temática que a gente quer abordar, mas é difícil, né? Porque você sabe que tem, a gente sabe que tem, só que não tem acesso. Sim. Então é um salto de fé quando a gente vai fazer também um programa assim, porque a gente tem a intenção de falar sobre várias coisas, de poder facilitar para que as pessoas possam conhecer, tanto que o Douglas mencionou e eu também reitero aqui, que a gente tem esse canal no OkRoo, onde todos os filmes que nós conseguimos acessar estão lá, todos. Todos, certo. Os filmes clássicos, os mais modernos, tem mais coisas modernas, não é verdade, Douglas? Tem essa tendência de ter mais coisas modernas do que os clássicos, né? Espero até que você fale sobre aquele filme do Homem Oleoso lá, que aquilo ali me deixou arrepiado, hein? É uma história sensacional também. Você falou do Mianmar, o Marcos, né? Mas só para não perder muito, nessa toada, o Vietnã também foi muito difícil encontrar filme, né? Sim. Porque ele tá dito, né, ali, a gente vai pesquisando, a partir de 2007 é que você vai ter lá o Muay, né? O filme da Fantasma. Isso. Só que é mais um filme sul-coreano, né? Porque a equipe é sul-coreana que foi lá procurar história, né? A história da Fantasma lá no Vietnã. Ele é dirigido pelo Hideo Nakata, né? Ele é Japão, Vietnã, né? Vietnã, e vai misturar essa coisa da internet, essa coisa da tecnologia que a gente estava falando, né? Pra ficar tipo aquele One Missed Call, o próprio Chamado, né? Aqueles filmes, né, que tem essa tecnologia e o fantasma amaldiçoando as pessoas através dessas tecnologias, né? Vai ter o Kumantong, né? Que falaremos, eu só achei dele no YouTube. Eu só achei ele no YouTube, sem legenda, né? Esse daí eu coloquei no site também. Ah, conseguiu? Tá com legenda há um tempão. Só que ele tá com uma coisa que incomodou bastante, né, Felipe? Os caras meteram propaganda na cara duríssima, cara. E só tem assim, gente. Eu sou tão tarado. Eu assisti sem legenda no YouTube. Parabéns, não, você é uma pessoa, né? Mas, Felipe, esse daí tem propaganda. Bom pra cacete, cara. Só que é bem legal. O meu vietnamita não é muito. Não é lá essas coisas. Então, tipo assim, tive que ver com propaganda mesmo. Isso, aliás, é um problema que talvez atinja a gente ainda mais no futuro, porque... Desde pirataria, né? Cara, Netflix vai colocar, né, Felipe, também, né? Eu já não sei, porque esse daí até tem cara de que deve sair, talvez em streaming daqui a algum tempo... Porque ele é um filme recente e ele é um filme bem feito, né? Tem grana envolvida, é uma coprodução também, né? No caso, o Kumantong, né? Inclusive, é baseado numa história de... Como é que fala? É uma lenda, né? Uns bonequinhos voodoo, né? Vamos dizer assim, um bonequinho... Que a história ancestral disso é uns bonequinhos que era feito de feto carbonizado. Nossa, era um negócio, então nada um negócio pesado, assim, né? É uns negócios assim, e é um amuleto de boa sorte. Sim, né? E aí o bonequinho é que vai, né, ter o serial killer e tal, né, no Vietnã. É um negócio assim, né? Os temas são muito pesados, gente. É isso que a gente tá falando. Inclusive, pelo que eu entendi, existe até mais de um filme sobre essa história. Inclusive, filmes não vietnamitas, né? Kumantong não é um nome, né? não é um nome como é que fala? Não é um nome incomum dentro dessa temática. Só que assim, só lembrando, a gente perdeu um tempo atrás o Mega Upload, onde tinha uma porção de filmes antigos, né? Tanto que hoje em dia é difícil de você encontrar até os DVD rips de filmes ali dos anos, sei lá, de 2005 para trás. Alguns outros sites também caíram. Sites de torrent são bloqueados aqui graças a uma ação do governo federal, né, que faz coisa boa pra cacete pra gente, né? Especialmente em relação em termos de cultura, é uma maravilha, de fato. Não tem o que reclamar, né? A gente tá reclamando de barriga cheia. Mas, enfim, além deles não proporcionar para o povo um incentivo à cultura mínimo para a cultura nacional, você ainda proíbe basicamente as pessoas de consumir cultura de outras formas, por meios alternativos. Porque, enfim, a gente já passou da época de ficar reclamando de pirataria e tal, mas a tendência daqui a algum tempo é a gente perder ainda mais acesso a esse tipo de arte, cara. Sim. O que é uma pena, porque se você pega esses filmes que a gente tá vendo em retrospecto, a gente percebe que tem vários maneirismos e várias coisas estilísticas, né? O Douglas estava falando lá atrás sobre os dramas urbanos terem a ver com abordagem de tecnologia, né, e de uso da tecnologia, às vezes até uma forma assim, de demonizar essas coisas, mas você vê que tem assuntos em comum ali que são espinhosos, mas que vale a pena você refletir. Por exemplo, o espírito mesmo que a gente falou lá, ele trata de uma personagem que tinha sido abusada e que volta pra se vingar. E aí, cara, vendo os filmes, eu peguei pelo menos uns 5 ou 6 cuja temática tinha a ver com isso. Que era um fantasma de uma menina que tinha sido estuprada, quando não filmada pelos outros, e tinha tido a intimidade dela exposta na internet, né? Numa época que nem tinha, sabe, WhatsApp, redes sociais, do jeito que tem hoje. Então você vê que tem um medo, um receio geral, que é compartilhado por muita gente, né? E dentro de sociedades conservadoras, como são essas sociedades aqui, isso é um negócio que destrói completamente a reputação da pessoa, sobretudo da mulher, né? Então, com toda certeza, sim. Você percebe que existe uma ideia de temática muito forte e que vai sendo propagada. Se você perde o histórico desses filmes, você é capaz de simplesmente ignorar. Achar que isso daqui, isso aqui é um clichêzinho. Não é um clichêzinho. Assim, evidentemente que tem horas que fica um pouco repetitivo, não vou negar. Mas, de qualquer forma, cara, isso daí é uma demonstração de marca. É uma demonstração de que esse era um... Do contexto, né? Um medo geral, toda. Douglas. Tipo, você tem uma... Se você não é mulher, você tem uma filha mulher, uma irmã, uma mãe, você tem medo dela ser exposta a esse tipo de coisa, então... Estupros, droga, incesto, abuso, violência doméstica, né, violência na rua... Sim, a própria Suzana, que a gente falou da Suzana versão do Rock Soraya, que na verdade é um remake, né, de um filme antigo já, um filme dos anos 70, acho, claro, dificílimo de arrumar, gente, não me perguntem porque esse... Realmente eu não consegui, o né? O Sundel Bolong. Né? Pois é, Sundel e Bolong é uma atriz muito famosa, uma história trágica, inclusive, né? Mas você vê o Felipe mencionando muito, né? Eu gostei que você mencionou, Felipe. E você vê as próprias histórias. Pontianak, por exemplo, que é de 57, né? Tem filme de 57, só que a gente não consegue acessar. Mas já são histórias de mulheres que sofrem agressão e, às vezes, mulheres que estão grávidas. E aí, sim, vai ter um espírito vingativo, entendeu? O Nanginak, que eu mencionei, uma das versões que eu quero comentar, o Nanginak é uma esposa que aguarda o marido foi para a guerra, só que quando ele volta, a mulher, na verdade, morreu, né? E ela quer ainda estar ali presente com o marido dela. Então, existe uma gama muito grande de fantasmas, de espíritos... Femininas, né? Femininos, com histórias mal resolvidas, né? Ou vingativos, né? Que é o caso das assassinadas, das mulheres grávidas assassinadas. Suzana é uma história clássica, né? Que eu que gostaria muito de poder ter assistido para poder mencionar com vocês. Eu vi no YouTube com legenda automática, né? O Sundel Bolong, né? Ah, você mandou o YouTube criar a legenda. Sim. E o Felipe falou, né, do Enterrando... Como que é? Enterrando Suzana, né? Suzana Enterrada Viva, né? A Suzana era uma atriz famosíssima, né, na Indonésia, e ela ficou famosa, né, pelos filmes de fantasma, mas também por outros tipos de filmes, né, que aí já é o lado mais trash, né, que depois a gente pode falar, ela, Suzana Mulher Cobra, Suzana Mulher Crocodilo Branco, Suzana a Rainha dos Mares, porque tem toda essa questão do folclore, né? Lindo. Junto com o marido, que aliás é interpretado um sósia dele lá no Suzana Enterrada Viva, que nos anos 80, nos anos 70, era o Perry, como é que era o nome dele? O Barry Prima, né? O Barry Prima era o marido dela, né? O par romântico em todos esses filmes. E as histórias são essas mesmas que a Angélica tá falando. História de aborto, de injustiça, porque ela é estuprada. Nesse Sundel Bolong, que é essa ideia do fantasma com um buraco nas costas, porque o feto saiu dali, né? Ela morreu grávida e busca Caramba. Vingança. Então a história é tenebrosa. Foi desse filme que eu tirei a abertura. Porque tem a cena famosa dela virando fantasma depois do aborto, depois da justiça cagando pra ela, porque ela sofreu um estupro múltiplo, né? E enquanto o marido tava viajando, e ela é estuprada e tal, injustiçada, e não dão o ganho de causa pra ela. E aí ela acaba morrendo, aí fica meio, né, assim, o drama você escolhe, o horror, né? Ou ela se suicidou, ou ela sofreu o aborto, deu problema e tal, ela morreu em decorrência da gravidez, né? É, ou então ela tentou fazer um aborto ela mesma, né? Então ela morre no banheiro dela em cena tenebrosa lá, o filme é de 81, né? O Sundel Bolong. E aí quando ela vira esse espírito vingativo, tem uma das cenas clássicas, que é justamente esse que ela entra numa barraquinha de satay, né? E ela pede 200 espetinhos e fala, eu vou comer aqui mesmo, né? E a galera fica horrorizada, e ela, depois que ela come e bebe sopa fervendo, ela vai lá e mata todo mundo, vira carro, Eita. Né? Pega o feiticeiro do mal lá, que tá mancomunado com o estuprador, tem uma cafetina também no meio, né? Assim, o Suzana Enterrada Viva, muitos dos filmes que a Suzana fez ao longo da carreira dela estão lá, pouquinho em pouquinho, tanto que no final do filme tem uma cobra, justamente porque ela é a rainha das serpentes, no outro filme, né, que ela é uma deusa das serpentes, né, e pra vocês terem uma ideia, ela foi até Fred Krueger, em 91, Olha, né, porque a Indonésia vai ter essa coisa, né, de Lady Terminator, quem não viu, né, Lady Terminator, né, é um filme tenebroso, que não virou podcast ainda, né? Um dia convido vocês a participarem, Felipe, Angélica, Marcos, para fazer o Lady Terminator, né? Muito bom, muito bom. Eu tô nessa. Porque o Lady Terminator, ele é um rip-off do Terminator, só que misturando a bruxa dos mares do sul, né? Que tem uma vagina que vira enguia e mata os maridos Eita. E tal. E, né? Mas isso no Lady Terminator. A Susana, desculpa, vou ficar me perdendo porque é tanta coisa, né? É muita a Susana, coisa, sim. Ela fazendo um rip-off que tava famoso nessa época na Indonésia, vai fazer o rip-off do Fred Krueger em 91, que é o Peijarijan Malan Keramat, que eu não achei pra ver esse filme, nem sem legenda. Eu já ia te perguntar onde que você arrumou que eu queria. Só tem o trailer dele no YouTube. Não achei esse bendito filme, cara, dela com a gluvinha do Fred Krueger. Só pelo nome, pela premissa, já deve dar uma vontade tremenda. Cara, esse Jean de Malan Keramat é o nome do filme. Eu não sei se tem, se de repente era uma parada até pra gente pesquisar depois, a possibilidade de repente ter algum site do governo mesmo, que tenha, dos governos desses países, né, que tenha esse tipo de acervo. Porque eu sei que em alguns lugares aqui de países europeus e do continente americano tem coisas relacionadas a isso, né, porque... É triste, menos... né? Pensar que não tenha, né? É, cara, é uma pena, porque você vê, por exemplo, essa versão que o Douglas tá contando é completamente diferente do filme do Rock Soraya, que assim, eu não sou tão fã do Rock Soraya, acho que ele é um cara muito engraçado, os filmes dele são muito engraçados, mas normalmente ele suaviza as coisas. Esse tipo de coisa, o pessoal que mata a personagem da Susana... Eles não a estupram, sabe? Não, inclusive, eles parecem ser pessoas que têm uma certa... Justificativa, né? É uma justificativa. Eles tentam colocar uma coisa meio patrão contra empregado, sabe? Os empregados querendo um aumento, o patrão diz que já tinha dado um aumento. Muito bom você ter lembrado, sim. A motivação é bem diferente, né? Mas você vê que tem elementos ali, porque por exemplo, a personagem da Suzana, ela tem um jeito meio Betty Page, tá ligado? É. O que é muito Sim. engraçado, porque... É uma atriz que virou só, que fez a maquiagem perfeita, até a pintinha ela tá usando, o cabelinho, Sim, né, pra cara. Frente ela tá usando. Ela é quase uma pin-up, né, tipo... E tá ótimo, sabe? Eu achei Sim. do caralho que fosse isso, né, mas... E agora, tudo o resto, o Rock Sorai, ele pode até economizar em temática, mas... Visualmente, não dá pra falar que o cara não é um bom diretor. Ele é foda, cara. A cena do. Essa coisa do buraco nas costas. Com os vermes saindo. Cara, que dali é foda pra cacete. Não, o Rock Soraya coloca isso muito bem nos filmes dele, né? Sim. Não, eu acho que o Rock Soraya, né? Aliás, beijo pra Érica, viu? Que a Érica estiver escutando a gente. Beijoca pra você, que foi quem me apresentou o Rock Soraya, né? A querida Érica Ribeiro. O Rock Soraya, eu acho que ele tem... Como é que eu posso explicar? Eu entendo que você falou essa questão dele dar essa impressão de o patrão bonzinho, empregado malvado, algo do gênero, mas eu fico com a impressão que o Rock Soraya quis pegar e falar assim, agora eu vou ser elegante. Meus filmes vão ser em mansões. Assim, porque tem alguns filmes do Rock Soraya que você vê, não o caso de Suzana, né, que é uma coisa mais, uma vilazinha, mas os filmes acontecem, as pessoas estão em mansões, né? Então tem muita elegância e tal. E a temática de casa mal-assombrada, né, que a gente chama em clichê no Ocidente, mas Sim. essa questão da casa mal-assombrada e tem dos tudo fantasmas, a ver. Você abre janela, abre armário, abre espelho, né? O próprio Pengate Satan, né, o Satan's Slave, o clássico, é um filme que se passa numa casa de pessoas ricas, o mais moderno não, ele já era uma casa de pessoas passando necessidade. Então, o Rock Soraya, assim, não é uma defesa do Rock Soraya, é que eu acho, claro, ele tem uma verve meio camp, eu acho que ele é meio engraçadão, acaba sendo, não sei se é proposital, mas ele quer ser luxuoso também. E eu acho isso também legal, né? Porque você vê que ele colocou em outro nível. Então ele fala assim, ó, eu tenho dinheiro para alugar uma mansão linda, para fazer um filme meu. É uma temática que eu acho que tá, essa questão da relação, assim, né? Porque são histórias tradicionais, né? Então a gente tem desde rainhas e entidades lendárias, mas a gente tem a relação da aristocracia com... os servos, né? Uhum. Isso aí é uma temática no Sudeste Asiático bem preponderante, né? E Sim. isso perpassa, a gente vai ter isso lá no do filme lá dos bebês sem pele, né? Essa relação do aristocrata, o dono da mansão ali, da vilazinha, da aldeia principal, né? Sim. Essa temática vai passar por vários desses filmes, né? E porque é uma relação, a aristocracia, né? Com esses servos, né? É uma relação que remonta àquelas lendas ancestrais dos deuses quando eles andavam na Terra. Lembrando, né, essa pessoa que tem uma casa melhor que você, um castelão, é porque ela tem um sangue melhor que você, mas isso é outra... Né, pois é a lógica que a gente, né, pode falar sobre esse tipo de tema. E muito... na Índia, o Bollywood, a gente não tem também muita gente lá, né, sem entrar na Índia, né, mas a relação da aristocracia com os servos, né, e porque é uma sociedade castas, muito né? hierarquizada. É uma sociedade muito... conservadora nesse sentido, né? Cada um tem o seu papelzinho, cada um no seu quadrado. E escapar disso vira tema tabu, né? Uhum, né? Sim. E aí a gente vai ter, né? As mulheres mandando muito bem nos filmes, né? Mostrando justamente o sofrimento de muitas delas. Só pra terminar esse assunto rapidinho, já que você falou da Pontianak, né? Só pra galera ver rapidinho, né? É uma aldeia, também a questão do folclore. É uma mulher muito feia, corcunda, né? A gente estava falando da perda dos sentidos, ou seja, do defeito, né, congênito e por aí vai. Muitos deles são demonizados, esses defeitos, né? A surdez, cegueira e por aí vai. Mas essa moça, ela é corcunda, né? No filme clássico lá, né? E aí ela toma uma poção da beleza, que é outro tema... ou poção do amor, né? A gente vai ter um monte de poções de curandeiros, né? Ao longo das histórias. E aí ela vira uma moça muito bonita, mas também vira uma vampira do mal, né? E aí, só que ela prova que ela não é do mal, porque na verdade, né, tem a Angry Mob lá que quer matar, né, a vampira. E aí, né, ela até prova que ela não é malvada, né? Porque ela protege depois o pessoal da aldeia, isso lá no filme de 50 e pouco, né? O filme lá da Malásia, de 50 e pouco, que ela prova que ela é boazinha, matando o bruxo do mal. E aí a maldição, que é outro tema recorrente nas mulheres, né? A mulher com o estigma da maldição, ela acaba se afastando dessa maldição, matando o bruxo do mal e salvando a vila, né? Uhum, uhum. Então esse é um elemento muito presente também, né? A vampira também com a cabeça voadora e por aí vai, né? Legal. O fantasma com o buraco nas costas, né? Sim. Não, e eu queria, antes da gente fechar, porque a gente vai passar pro tópico onde a gente vai comentar sobre os filmes. Rapidamente, Marcos, já te dou a palavra, tá? Queria só lembrar aqui que também tem um tópico que a gente não mencionou, porque, claro, é tanta coisa interessante, mas eles também têm uma relação. O Douglas falou brevemente sobre a questão de animais, né? E eles têm, depois de 79, principalmente, alguns filmes famosos relacionados a crocodilo, né? Você tem o Chorak, né, que é um filme, por exemplo, de 79, onde vai ter a questão do monstro, do crocodilo gigante. Tem o Krai Tong, que eu consegui baixar, vou colocar no canal para vocês. Esse Krai Tong, eu até... Não, ver, já que a Angélica puxou o assunto, é porque esse aí... eu queria fazer uma sessão desse cara, do Som Pode Sandes. Só fazer uns 30 filmes desde no podcast que tem. Né? Ai, que bom! Porque esse cara... Ele vai pegar Tokusatsu, Kamen Rider, do Japão, e vai misturar com as lendas e folclores do país dele, né? E vai ter, por exemplo, Hanuman, que é aquele deus macaco, né? Que vai dar origem ao Goku, do Dragon Ball e tal. Tem o Hanuman, que é o deus macaco, junto com os 5 Kamen Rider. É um filme dele, por exemplo, né? Que é o Tokusatsu Gore. Assim, gente, esse cara é maluco. Gente. É show, é show. Não, eu tava olhando. E a Angélica tá falando desse crocodilo. Ele fez, em 79, um puppet de crocodilo. E, claro, né? Imitando lá o Tubarões, né? E tal. Sim, foi depois do sucesso, né, do Tubarão lá do Spielberg. Isso. E tal. E aí ele vai fazer o puppet de crocodilo e ele vai passar a usar essa merda desse puppet em todos os filmes sequentes dele, né? E eu vagabundo. Tem que aproveitar o prop, né? Tem que aproveitar. E o Krai Tong 2, esse é o melhor, Angélica. Se você conseguir achar a legenda dele, esse aí... Tem num site que é chamado Hate Lust. Cara, esse filme, aí. Esse 2 é um festival de comer aldeão, comer barco, comer criança. E detalhe, é o que a gente falou de Massacre de Criança, esses diretores não estão nem aí. É criança ensanguentada, perdendo cabeça, mau gosto. Nossa, tem filme que é isso acontecendo o tempo todo, é criança morrendo, gente. É. Não, e eu até falei, eu puxei o crocodilo, porque eu coloquei recentemente, porque se for ver na história dos caras, eles têm muitas histórias relacionadas a animais. Esse filme que eu vou, um dos filmes que eu vou mencionar, aparece Dragão de Komodo, gente. Dragão de Komodo, o crocodilo branco. Crocodilo, né? Branco. As serpentes. Isso. Né? E, ó, de 2020, eles têm o The Pool, que é legal, é moderno e fala sobre um cara que ele trabalha para uma... tipo assim, efeitos especiais, ele trabalha junto com o diretor e ele é deixado para trás para poder arrumar as coisas, entendeu? Ele não é o diretor nem nada. E ele fica na piscina, ele dá uma cochilada na piscina. O que acontece é que quando ele acorda, a piscina tá vazia, tem um puta crocodilo, entendeu? E eu coloquei hoje esse filme aqui no dia que a gente tá gravando e é um filme que eu não consegui assistir. Mas eu recordei porque já fizeram também, viu, Felipe e Marcos, assim, algumas matérias sobre isso, sobre a questão dos animais dentro dos filmes de gênero dos caras, sabe? Eles gostam de colocar. Legal que você recordou isso. E essa temática aparece porque realmente há um sério problema de ataques de crocodilo nesses locais, né? Jacaré, etc. E de dragão de Komodo, vamos lembrar. Sim, também. Tem. O water búfalo, né? Não sei o que é um water búfalo, mas... É um búfalo d'água. É um búfalo d'água, né? Eu não sei qual é a diferença dele da água, né? Do rio, né? É um búfalo com boia. Mas tem esses casos de ataque, né? Terrível de bicho. Mas, cara, assim, só pra terminar o assunto São Potessantes, eu posso terminar o assunto São Potessantes? Pode, meu amor, pode. Ele esse filme do jacaré que ele fez com essa merda desse próprio, ele contratou um monte de perneta profissional pra aparecer com as pernas arrebentadas, como se o jacaré tivesse comido as pernas, saca? Sim, e aí bota... É um mau gosto, um negócio horrível. Tipo o cara fez lá naquele filme antigo, lá o clássico, lá o... Ai, gente, que é do circo? Agora me deu branco. Lembra que ele também pegou o pessoal que tinha... Ah, o Freaks, né? O Freaks, Todd Browning. Isso, Todd Browning, né? Cara, o São Potter Sandes, ele pegou um monte de perneta, braceta profissional e fez esse filme. E tem um outro filme que eu preciso mencionar, que eu nunca vi legenda desse, eu vou botar depois pra Angélica botar no link, né? Uhum. Que é um filme dessas lendas bizarras Tokusatsu, que é como eu vou chamar esses filmes, né? De Tokusatsu do Gore, que é o seguinte: 12 menininhas de 12 anos são presas por uma divindade, uma bruxa feiticeira, é o Frarote Ré. Né, o filme, meu malaio indonésio não é muito bom, né? Mas é a deusa que ela captura, né, essas meninas, e ela arranca os olhos dela para fazer a poção da juventude, né? E tem dois ogros gigantes, Tokusatsu, né, que eles viram aqueles monstros gigantes, eles pegam as pessoas e vão esmagando com as mãos, e pega criança, esmaga com as mãos, é um negócio menino, assim, né? O bagulho é pesadão, né? Um desses monstros fica com pena das meninas cegas, olha isso, porque a bruxa arranca os olhos, aí ele resgata o recém-nascido dessa menina, né, uma das 12, e aí ele cria seios nele mesmo pra amamentar criança. O filme é isso, gente, eu tô falando sério. Né? Pra amamentar o bebê. Depois o link aí pra gente colocar pro pessoal. Frarote, deixa eu botar aqui já o link, já no aqui mesmo. Deixa eu pegar esse link desse bicho, cara. Bom, aí. Depois tu pode mandar também. Tá. Não tem problema. Eu vou pedir o link pra todo mundo aí que se quiser mandar link pra mim. Sim. Pra poder colocar na publicação. Porque mas eu achei interessante, hein? Caramba. São as lendas ancestrais antigas do crocodilo divindade, das deusas serpentes. No Camboja tem uma história tipo das mulheres tipo Medusa. O assunto é interminável, Angélica. Esse assunto de lendas é um negócio interminável e é fascinante, né? Assim, o lado trash do exótico, né? A gente nem chegou numa parte que é muito fascinante, que eu vou pedir para você falar quando a gente começar a falar sobre os filmes, tá? Pra quem estiver escutando, que a gente não vai falar dos filmes de três países específicos, Mianmar eu já falei que a gente não achou, Brunei é um sultanato de menos de 500 mil habitantes, né? Apesar de ser um país rico por causa do petróleo, você vê, é menos do que a população de Santos e Guarujá juntas, né? Tem muito pouco cinema sendo produzido. Tem mais cinema sendo produzido de 2015 para cá, longas, né? Porque antes tinha alguma coisa de curta, e o IMDb cita apenas um título de terror produzido em Brunei, que é o Hangal, de 2019. Não consegui achar para assistir, nem esse filme sem legenda, infelizmente. Né? E só para concluir, o Timor-Leste, que é um país que, apesar dele ter uma população de 1 milhão e 300 mil habitantes, é um país arrasado, é um país que mais de 50% da população está no analfabetismo, mais de 50% da população está na pobreza absoluta e foi arrasado pela invasão que a Indonésia fez contra o país, né? Que acabou lá no final dos anos 90, inclusive. Então é um país que... apesar de não ter uma população tão pequena, tem muito pouco cinema sendo produzido por conta das péssimas condições mesmo de vida no país. Um filme que vale a pena a gente destacar, mas que não é de terror, é A Guerra de Beatriz, que é um filme que foi muito elogiado, tem para assistir no YouTube legendado, inclusive para quem quiser conhecer, e ele fala justamente do horror que o Timor-Leste viveu por conta da invasão da Indonésia. Que a Indonésia fez. Então, esses três filmes, esses três países específicos do Sudeste Asiático, a gente não vai falar de filmes dele, infelizmente. Né? Entendi. Que é Mianmar, Brunei e Timor-Leste. O Marcos estava preocupado com isso mesmo, gente. Ele queria muito falar isso, pra mim ele estava falando isso hoje. É a piada, né? Que ele nunca fala de Timbuktu, do cinema fantástico de, sei lá, de... Mas assim que tiver uma produção de cinematográfica mais polpuda, né? De Nauru, nesses filmes, nesses países, e ela tiver com tradução, a gente vai falar deles, hein? Pode ter produção, mas não tem como chegar à tradução. Halloween, Sudeste Asiático, parte 2. Só com Brunei. Do Valu! Nossa, cada vez ele tá mais. Né? Mas olha só, então a gente falou um pouco, passamos um pouquinho sobre alguns filmes, sobre questões históricas e políticas, Agora vai ser um bloco onde nós falaremos sobre os filmes que gostaríamos de recomendar, tá? O que for possível, né? Porque, veja bem, o Marcos assistiu 30 filmes, o Douglas, você leu quantos, o Felipe é muito. Eu também. Esse é muito filme, gente. Então, é. nós iremos comentar. O Douglas até sugeriu, né, Douglas, da gente tentar pegar fantasma. Tem histórias que eu acho que até meio mistureba, tem fantasma, tem monstro, tem tudo. Tá? É. Mas a gente vai puxando, então, aqui nesse bloco, as recomendações, porque eu sei que é o momento, gente, que o pessoal tá esperando com ansiedade, as recomendações, a gente fala sobre a história, fala por que é legal, né? Que é o momento que o pessoal vai lá no link, né? Porque eu vou fazer a menção, eu, Douglas, Marcos, Felipe, e você vai ter o link para assistir no Ok Who ou no YouTube, caso o Douglas tenha conseguido uma versão com legendas em inglês, né, Douglas? Tá, mas eu vou fazer assim, então a gente vai fazendo... Se não um rodízio, a gente vai passando uma bola pro outro, tá? O Douglas comenta alguma coisa, depois puxa a Felipe, que puxa eu, e por aí vai, certo? Podemos, então? Sim. Eu quero puxar o Douglas, né? Olha só, olha o risco que eu tô correndo. Mas eu estou absolutamente fascinada. Eu falei isso porque, para quem não sabe, a gente conversa muito no WhatsApp, lá no nosso grupo, sobre a questão do homem oleoso. Existe um filme chamado Sumpahan Orang Minyak, de 58. Esse filme, essa história, para mim, soou fascinante, porque é uma lenda, é bizarra, né, Douglas? Né? Do que se trata essa lenda? E esse filme que tem tantas histórias e remakes, né? O Marcos também viu, pode colaborar. Puxa aí, Douglas. São muitos dos filmes, né? Quando a gente pensa na Loura do Banheiro, por exemplo, né? Nas lendas urbanas, a gente tem essa seara de lendas urbanas, de lendas lá de cada país, né? Esse homem oleoso, né? O Orang Minyak, né? Ele é mega popular na Malásia, né? Porque é um cara, né, assim, né, que é um espírito, na verdade, né, é um cara coberto da cabeça aos pés de piche, né, de piche, e ele ataca e estupra as mulheres, dezenas de mulheres. Por quê? Porque é uma maldição, né? Uhum. Então ele precisa atacar essas mulheres, olha aí que bizarro, né, pra tirar essa maldição dele do piche negro, né, no corpo dele. E aí, algumas versões tem dele lá desde os anos 50, né, mas até as versões mais recentes, tem ele se desmaterializando, né, ele entrando nas frestas das portas, das janelas, né. Tem vídeo do YouTube, Douglas, do cara entrando na casa dos outros, né. Tem. Porque o Marcos até estudou um pouquinho sobre a lenda, viu? Sim, porque isso virou caso real, né. O Orang Minyak, ele acabou sendo utilizado por pervertidos do mundo real, né? Sim, se fantasiando de gente de piche, andando pelado pela rua, catando, querendo estuprar e abusar das mulheres no meio da rua, né? É um negócio tenebroso, né? Não, e a lenda em si, e aí me corrijam, Marcos, que pôde estudar um pouco sobre a lenda e tal, que eu tava lá fazendo minhas 1 milhão de coisas, né? Que, cara, a lenda também tem essa coisa, o estupro tá na lenda, que é um cara que ele é amaldiçoado, né? Não lembro pra qual deus que ele tem que fazer, ter esse diálogo, tá nesse filme lindíssimo, né? Que eu acho que o Douglas vai comentar um pouquinho, o Marcos também, que ele é falado que ele tem que deflorar 21 mulheres virgens, né? Então, na verdade, eu não tô querendo problematizar, mas a verdade é que o estupro está na lenda, entendeu? Sim. Quer dizer que as pessoas se valeram da história, né, do mito, da lenda, para poder perpetuar a violência, né? Claro, é tudo muito curioso, a gente vai também respeitar questões culturais aqui, mas não deixa de ser interessante ter uma lenda que é estupro tá dentro da lenda. Né? Isso é bem bizarro, né, o Marcos, né? Tu que deu uma estudada nesse Orang Minyak aí. Pois é, porque nesse filme específico, que é o Sumpahan Orang Minyak, ele é uma coprodução que ele é Hong Kong e Malásia, se eu não me engano. Né? E, mas a história básica é o seguinte: o cara é um cara corcunda, feio, né? E tal, e ele é rejeitado na aldeia onde ele vive. Tipo só que a ele vampira é um cara... lá do. Tipo aquela vampira do Pontiac, né? Isso. Só que ele é um cara que ele tem muita sensibilidade. Ele é um cara que ele desenha muito bem, ele é um artista. E ele acaba fazendo amizade com um cara que é um vendedor de tecidos. Ele cria padrões novos, né, diferentes de designs para os tecidos desse cara, e esse cara acaba conseguindo ampliar muito as vendas dele. E esse cara, que é esse sujeito deformado, ele vai vivendo ali, conseguindo levar a vida dele meio que recluso na casa do cara. Ocorre que ele é apaixonado por uma moça ali. Eles têm um festival ali de dança tradicional da aldeia, e ele fica fascinado por ela. E inclusive é muito interessante esse filme por conta disso também. Você tem diversos números de dança onde são apresentadas ali danças da Malásia, danças tradicionais do festival. O filme é muito lindo. Só que esse cara, ele acaba indo parar no reino dos elfos, né? Uma espécie... gnomos, goblins, gnomos, né? E o rei dos gnomos ali oferece pra ele um pedido, realizar um pedido dele. E ele pede que ele quer ser um cara bonito, porque ele quer conquistar essa moça. Outra coisa interessante, toda essa parte em que o cara tá no reino dos elfos, ele conhece o reino dos elfos, conhece o rei dos gnomos, elfos, enfim. É tudo muito interessante visualmente como é que é feito. Esse filme, ele é muito imaginativo e visualmente ele é muito criativo. Você fica até impressionado de na Malásia, nos anos 50, você ter um filme com esse padrão de qualidade estético. É muito impressionante mesmo. E o que acontece? O cara dá pra ele essa possibilidade dele ser lindo, pra ele poder realizar os sonhos dele. Só que tem uma coisa. O rei dos gnomos fala pra ele: você só não pode nunca tirar a vida de nenhum ser humano. Você vai ter beleza, vai ter uma vida longa. Mas ocorre que quando ele chega lá no festival de dança, todo bonitão, e a moça ali, né, que é a dançarina mais linda e preferida ali da região, ela já simpatizava com ele quando ele era deformado. Quando ela vê ele lindo, ela fala: gamei, né? Só que o desafeto dele, o valentão ali da tribo, resolve desafiar ele para uma luta, não quer deixar de jeito nenhum que ele fique com a moça. Na briga ele acaba matando a moça e, claro, né, o nosso herói ali, que era o Corcunda, que agora tá bonitão, mata o cara por vingança. E ele quebra a promessa que ele fez pro rei dos gnomos, e o rei dos gnomos amaldiçoa ele, né? Só que fala pra ele o seguinte: você vai ficar eternamente coberto com esse piche e ninguém vai poder ver a sua beleza. Só tem uma coisa: eu devolvo pra você a sua beleza se você cumprir uma prenda. A prenda é justamente essa: ele violentar 21 mulheres virgens em 7 dias. Em 7 dias. E confessar que o diabo é Deus também. Exatamente. Tem uma coisa que é uma reviravolta que eu esqueci de falar. Esse rei dos gnomos que aparece pra ele, concede isso, na verdade é o diabo disfarçado, diga-se de passagem. Então, o tempo todo, essa é uma história meio fáustica também. E é meio isso a história. E, enfim, um filme, no mínimo, muito estranho, muito curioso e muito errado também, né? uma coisa que eu queria falar desse filme é porque eu cheguei por esse filme por causa do filme da Shaw Brothers, o Oily Maniac, que eu nunca imaginar que a Shaw Brothers lá em Hong Kong ia fazer um filme baseado nas lendas da Malásia dos anos 50, dos anos, sei lá, 40, né? O Oily Maniac é um filme tipo Hulk, Monstro do Pântano, a criatura incompreendida, saca? Né? Na verdade, é um defensor das donzelas contra estupradores, olha só. Né? Já é invertido. O Oily Maniac, né? Lá de Hong Kong, da Shaw Brothers, né? Ele é um anti... Né? Ele também é todo grotesco e tal, né? E acaba se descobrindo, né, a história trágica dele, da beleza e tal também. Mas a lenda da Malásia é muito bizarra, né? Quando a gente pensa... E eu nunca tinha imaginado... Esse filme tá na pauta do podcast há 300 anos também. O Oily Maniac, da Shaw Brothers, né? Mas nunca foi né? E aí, estudando a Malásia para esse podcast, eu descobri, olha, eu falei, caraca. É, não, eu achei surreal. Porque para mim não é só a história que é surreal, a gente entende que esse papo até em religiões, acho que islâmicas, né? Tem isso das virgens, sempre tem virgens envolvidas, né? Nas histórias. Mas nesse caso especificamente, tem coisa de agora, gente, 2019, 2020. Uhum. Os caras entrando na casa das minas. Entendeu? O pessoal filmando, os caras todos cobertos de óleo e tal, né? O homem oleoso, ou piche, não acho que não é nem piche, é óleo. Real. E você vê que é uma coisa que o pessoal usa isso pra falar, não, aí fica aquele negócio, é o homem oleoso, né? Não foi fulaninho que foi preso. Tem na TV deles lá, inclusive, é o cara sendo preso, entendeu? Coberto de óleo, né? Uhum. E tal, e mulheres que foram agredidas. Então, isso é uma coisa sinistra, sim, né? E aí, pra fazer o contraponto, né? Já que a gente falou da maldição, da magia, dos homens que estupram as mulheres, é importante a gente falar, eu falei do Lady Terminator, da tal da Rainha dos Mares do Sul, né? Que a Susana também interpretou, né, em filmes. E também, além da Rainha dos Mares do Sul, a Rainha do Crocodilo Branco, né? Que é outro filme também desses tokusatsu bizarros. Que essa rainha, ela também captura príncipes de aldeias, né? Príncipes e reis e jovens mancebos, né? Pra estuprar e botar no harém dela também, né? Então, assim, não é só a mulher que é... Tá entendendo? As lendas são escabrosas pra todo lado, né? E essa lá do Lady Terminator, por exemplo, ela tirava uma enguia da vagina dela e matava os maridos, né, dela com essa enguia. Né? É a vagina assassina, né? É a vagina assassina. E o Wang Pandan, né, que a gente... Wang Pandan não, perdão. O Devil Sword, né, que é um tokusatsu desse bizarro também, que a Angélica botou lá no Ok Who também. O Devil Sword é também a história de uma rainha dessas divindades bizarras que sequestra príncipes de aldeias, né? E aí o Barry Prima é um desses guerreiros Conan, né? Todos valorosos, que vai, junto com a rainha da aldeia, salvar o príncipe pretendente, né? Dessa rainha, que foi sequestrada pela mulher crocodilo do mal, né? Uhum. E aí o Devil Sword também fala sobre isso, né? E tem canibalismo, tem criança morrendo pra caramba também. É um horror, né? Esses filmes tokusatsu bizarros, né? Você falou da questão da vagina, que a mulher tinha uma... Saiu uma enguia, gente. É uma coisa quase fálica, né? Você vê que então, até uma história aqui onde existe estupro masculino tem alguma coisa fálica envolvida, bizarro, né? Porque então, tem uma enguia, é como chamam pênis em algumas regiões, né? Japoneses chamam de enguia, né? Fala assim, a enguia dele funciona. Vocês já devem ter visto essa expressão em algum filme clássico, sim, né? A enguia, né, da rainha do mar, ela estuprava homens, né? E comia lá os pênis dos homens, né? Caceta. E aí depois, nesse filme do Devil Sword, A bruxa, que era a rainha crocodilo branca, ela também rapta príncipes pro harém dela, né? E aí o Barry Prima, que é o marido da Susana, em vários filmes da Susana, não tem a Susana nesse filme, né, no Devil Sword, mas tem o Barry Prima como o herói dessas aldeias, de um monte de gente que é sequestrada pra essa rainha. E a única coisa que pode derrotar ela é essa tal dessa Devil Sword e tal, né? Olha. E todo mundo quer a Devil Sword. E é um filme tokusatsu bizarro também, mas tem esse outro lado, né? A gente falou do Oil Maniac, ó, do Orang Maniac, né? Mas tem também esse lado da mulher rainha super poderosa também, que rouba marido dos outros, né? De outras aldeias, os príncipes das outras aldeias. Interessante, nunca tinha escutado falar. Eu sabia que essa atriz da Susana, do clássico, né? Ela realmente tinha feito muitos filmes trash, né? Mas eu nunca tinha assistido, não. Primeira vez que eu vejo a referência. Vejam o Snake Queen, né? Que o Snake Queen tem uma referência à exorcista, a menina que vai fingir que é a Linda Blair, pula no teto, pintada de azul. E tem um deus que ele, a cabeça dele vira uma bola de fogo. Olha. Quanta criatividade, né? Muito bom. Muito e bom. Ela tem uma carruagem de cara, né? Que vai pros céus e vira cobra gigante voando pros céus. Nossa, é interminável. Esse exotismo, né? Esse fascínio pelas lendas dos mares do sul, né? Das ilhas, dos arquipélagos aí do sul, né? Ah, eu adorei. Muito bom. Um dos filmes que eu mais gostei dessa leva aí foi exatamente um dos primeiros que eu peguei, que é um filme da Malásia, chama KL-24, acho que é KL-24 Zombies, ou KL-24 Zumbis, que é uma doideira tremenda. Uhum. Ele é um filme que ele tem umas pitadas de comédia, eu acho até que tem um pouquinho ali de mockumentário. Cara, é uma doideira, porque ele acompanha, né, um pessoal. Eu acho que ele. Não sei se ele tava tentando imitar um estilo The Office, porque ele começa num escritório e aí de repente as pessoas vão comendo. Eu acho que elas se contaminam pela carne de porco. Olha, interessante. Eu não lembro se isso é, sei lá, um paralelo com torresmo. Não sei se tem torresmo na... O H1N1, né? Lembra que tinha lá aquelas doenças pré-corona. Vaca louca, pois, né? Pois é, cara. É. Pré-corona, hein? Que dá um nervoso tremendo, né? Douglas. É. Porque, tipo, o filme... Especialmente se você vê hoje, pós-pandemia de Covid-19, e morando num país maravilhoso como o nosso... Uhum. Que lidou tão mal com a pandemia. O filme dá uma série de gatilho. Caralho, irmão, de gastura até, cara. Eu comecei a me coçar, falei, ai, caralho, que nervoso. E, cara, não fica claro, tal qual o Jorge Romero, não fica claro qual é a origem dessa questão zumbi. Se é uma contaminação, se é uma coisa de Deus, mas ele deixa no ar de que a origem é talvez um sanduichinho. Eu não sei se é um sanduíche ou um croquete, ou um salgado lá, que eu vou te falar que quando eu vi, eu fiquei com uma certa vontade de comer, até porque eu gosto de comidas exóticas assim. Porra, eu vejo um canal lá, o Mundo Sem Fim, que os meninos, eles ficam viajando pelo mundo. Eles viajaram recentemente fizeram um vídeo recentemente na China. E aí eles vão mostrando como é que é o mercado chinês, como é que são as comidas chinesas, né? E, porra, tem uma parte que eles passam por um negócio cheio de insetos, assim. Eu tava vendo um menino lá, o Gustavo Gaiofato, do História Cabeluda, e ele fica, ai, que gastura, não sei o que, dos insetos. Eu não sinto gastura nenhuma com isso daí, né? Então, nem com os insetos, nem com esse croquete aí do mal, tá ligado? Mas, cara, é uma doideira, porque as pessoas vão comendo essa coisa e aí elas vão se transformando e elas vão deteriorando a mente delas gradativamente. E não fica claro se é por conta daquilo, mas as pessoas acreditam que sim. E aparentemente tem pessoas que têm uma imunidade maior a esse tipo de contaminação. Ou seja, existe uma série de pessoas que vai sobrevivendo a mais tempo, com mais resistência do que outras, né? E assim, o filme, ele não se aprofunda em personagem nenhum, os personagens são completamente arquetípicos, mas aqui funciona perfeitamente. Eu acho até que o roteiro dele é sensacional por conta disso, porque ele mostra ali elementos, ele brinca com personagens arquetípicos, que é fácil de você identificar, você vê num grupo de amigos seu, pessoas que são assim, e, cara, tem um humor que é Shaun of the Dead, né? É Shaun of the Dead e vou te falar, é um pouco parecido com um filme que a gente recentemente falou lá num desses podcasts do Masmorra semanais, o Deathgasm, tá ligado? Que é aquele filme de heavy metal, que o pessoal fica fazendo umas piadas de quinta série, tá ligado? Inclusive tem umas piadas assim, pô, nossa, o sujeito falando, ah, acho que eu gostaria de comer sua mãe, tipo, é um mau gosto tremendo? É. Mas, cara, se tratando de, porra, o mundo está acabando, eu acho que cabe pra cacete, tá ligado? E fora isso, os aspectos visuais dele são muito bons, porque tem boa parte dos filmes, especialmente ali dos anos 2000, que você olha e você pensa que dali poderia ser perfeitamente um filme de televisão, um episódio de televisão. Sim. Esse daqui, não. Ele tem um cuidado, especialmente com maquiagem, que... é muito bom, sabe? Ele não é um filme ofensivo, não é um filme que muda a vida de ninguém, que lida com lendas locais, não faz isso. Mas ele é um bom exemplar de como você pode explorar a temática de zumbi de uma maneira diferenciada, né? Parecido com o que a gente viu com Zumbiland, com Shaun of the Dead, especialmente. Mas que tem sua própria identidade, cara. Eu gostei bastante desse filme. Ah, legal. Também tá no canal. Tem um elemento nesse filme, né, que ele vai contando as histórias das vítimas, como elas se encontraram sobreviventes, né? E cada um tem um background, né? E um dos backgrounds mais interessantes foi do garoto novo, que sobreviveu depois que o pai dele e as quatro esposas, né, foram dizimados pelo apocalipse zumbi. Porque rola... Aí vem a questão, né, da poligamia, né? E detalhe, eles são uma família rica, né? E aí tem uma coisa que a gente tava falando da elite, dos servos, né? As ricas falando, ó, esse apocalipse zumbi não vai chegar aqui porque a gente mora em bairro chique, né? E a mulher mais velha falando, não, peraí, eu sou a primeira esposa, eu que sei de tudo. Ela que é a mãe desse garoto, né? E aí tem uma parte racial, que o filme é da Malásia, né? Da segregação, que é justamente o marido, né, falando, ó, minha terceira esposa, ela é chinesa, né? E ela é que eu menos gosto, né? Então tem uns elementos aí também, aí de crivo social no filme, com umas piadas horrorosas também, racistas, né? Falando da mulher que é chinesa, e tem a outra que ela é a mais velha, e tem a outra que é a mais nova, que tem a idade do garoto, né? E eles acabaram, né, depois, né, ficando junto. É a doideira. Essa parte aí do filme é a doideira, né? Do filme, né? Bom, o fim do mundo, né, cara? Você abraça quem dá pra abraçar. Não tem jeito, tá ligado? É a loucura. É a loucura. Tem uns elementos Romero ali, né? E uma coisa muito comum nesses filmes da Ásia, não só do Sudeste Asiático, mas o helicóptero chegando pra levar embora, pra salvar o povo do apocalipse zumbi, né? Uhum. Que é um clichê nesses filmes agora, que acontece tudo que é final de filme, né? A porra do helicóptero pra chegar, né? Pra salvar o povo, né? Os fudidos é que se dão mal, né? Os pobres não vão conseguir chegar na porcaria do helicóptero. Não, e uma coisa interessante, né? Você teve essa onda forte dos zumbis, né? E que inundou, né, o gênero de terror aqui pra gente no Ocidente também. Mas nos últimos tempos, as coisas mais interessantes que você vai ver nesse gênero vem realmente da Ásia. Você tem o Invasão Zumbi, você tem lá o Uncut of the Dead, que são dois filmes de zumbi, assim, maravilhosos, e deixam os filmes feitos mais recentemente de zumbi, feitos aqui no Ocidente, mas muito pra trás, né? Comendo poeira mesmo, né? E esse filme parece ser muito bacana também, esse filme que o Felipe falou também. Fiquei doido pra assistir. Olha, muito bom, muito bom. Ah, eu vou citar rapidinho dois filmes. Eu vou falar de dois porque, na verdade, eles têm um tema em comum que eu achei muito interessante. Que você tem muita coisa dessa questão das diferenças sociais, né? Nos filmes alguns que eu acabei assistindo. Você tem o pessoal que mora em regiões assim mais afastadas, regiões mais pobres, e que acaba indo trabalhar para parentes que moram na cidade, que estão melhores de grana, e às vezes de um país e de uma região para outra. E você tem um filme chamado The Maid, que no Brasil recebeu o título de O Sétimo Mês, que rola meio isso. A moça mora nas Filipinas, mas ela vai morar em Singapura para trabalhar na casa de um casal que trabalha com teatro chinês. Né, Singapura tem muita influência da cultura chinesa, né, e tudo, e ela vai trabalhar na casa desse casal. E só que ela dá um, só que o que acontece, os chineses têm a crença que no sétimo mês do ano, ao longo desse mês, o mundo nosso dos vivos está meio aberto para ser influenciado pelo mundo dos mortos. Os mortos meio que aparecem, os espíritos dos mortos estão ali andando no nosso mundo, e eles precisam ser apaziguados por rituais, por oferendas, e você tem que tomar muito cuidado. E você não pode, de jeito nenhum, por nada desse mundo, mexer nas oferendas que são dadas para os espíritos dos mortos nesse mês. É claro, a moça lá de Singapura, vinda lá das Filipinas, vai morar na casa desse casal que tem grana em Singapura. A primeira coisa que ela faz quando ela põe o pé na rua é justamente acertar uma oferenda pros mortos, né? Uhum. Eu achei que o filme ia dar um... Porque detalhe, pessoal, esses filmes, né? Esse filme é excelente, Marco. Esses filmes têm 300 plot twists, reviravolta de trama, uhum, né? E eu achei, de cara, porque a gente já fica, né, já vacinado, né? Eu achei que era uma vibe sexto sentido, achei que ela tava morta. Naquela uhum. cena das cinzas, quando ela cai ali, tem as cinzas e tal. Falei, ela morreu. Porque a gente, né, a gente já fica vendo essas... Né? Porque, e também porque a mulher lá de Singapura, a dona da casa, do teatro, né? Que é um teatro ali, né? Da ópera de Pequim. Eu achei que... Que ela chegava e falava assim, você não pode falar com ninguém de Singapura. Não fala com ninguém, né? A garota das Filipinas, né? Eu falei, ah, olha aí, ó. Olha o momento I See Dead People. Olha aí o momento Shyamala aí, o sexto sentido, né? eu já ficava vacinado. Eu falei, ah, essa garota aí tá morta, né? Claro que eu fui enganado miseravelmente pelo filme, né? Esse filme, ele é visualmente, ele é muito legal, cara. É uma pena que... Cara, esses filmes deveriam se receber... Recentemente a gente gravou lá no Cine Alerta sobre o Poltergeist, e Poltergeist tem uma nova remasterização sensacional. Esse filme especialmente, e alguns outros que a gente vai falar, cara, deveriam receber uma boa remasterização, né? Mas, cara, falta vontade, né? Falta... Como não são filmes do circuitão americano... É foda, né, cara? Porque esse daí, infelizmente, a gente só acha em DVD rip e uma qualidade assim, sofrível, que é uma pena, porque ele é bonito pra caralho e é esse que tem um é outro doente filme mental, de, né? É esse mesmo. Porque é aquela coisa que eu tava falando, sempre tem que ter alguém com alguma deficiência uhum. também, né? E aí tem o rapaz aí que é doente mental, né? Eu não imaginei como... Eu imaginei tudo, menos o final do filme, que a gente vai dar spoiler, né? Mas eu imaginei tudo, menos o final do filme. Mas eu vou te falar, eu imaginei pra cacete que ia acontecer o que acontece no final do filme, porque, tipo, cara, é meio que uma temática, assim, em geral, é que os empregadores são todos os filhos da puta e os empregados são... Seja muito na realidade. A gente vê bem o que tá acontecendo aí com a eleição no Brasil, né? É. Não é muito diferente, mas, cara, impressionante. Esses países, eles precisam dar uma olhada legal nas leis trabalhistas dele, uhum. porque é impressionante, cara. Ter que chegar os espíritos pra poder lidar ali com os Paulo Guedes deles é foda. É problema. Bom, mas o filme, ele funciona como crítica social, que tem essa coisa dessa relação ali, né, de patrão e empregado muito cruel. A patroa, que é a senhora Tel, ela é aquele tipo de pessoa muito filha da puta, porque assim, né, ela fica, olha, nós vamos cuidar de você, você é como se fosse da família, mas se você fizer tal coisa, você põe na rua. Né, você vê que... Olha, meu filho, a hora que fala que você é como se fosse da família, você sabe que pega uma faca, guarda a faca, esconde a faca à noite. Mas o filme funciona como crítica social, o filme funciona como filme de fantasma, eu acho que ele Sim. funciona também como thriller, porque ele tem boas reviravoltas, e como vocês falaram, apesar dele ser um filme barato, ele é muito bonito e muito eficiente visualmente. E mexe com aquelas histórias de lendas ancestrais. Não tem a parte da ópera? Você não pode sentar na frente, porque o lugar da frente do teatro é para os espíritos. Então você vê que mesmo num local urbano, Singapura, né? Mesmo numa cidade cosmopolita e tal, esse elemento espiritual lá das aldeias, das tribos, também se insere aí, né? Muitos desses elementos aí que a gente costuma ver mais naqueles filmes de tribais, né, vamos dizer assim, né, da superstição e tal, a gente vê, ó, tá vendo os espíritos? Eles ficam aqui na frente, olha o né, olha o elemento também, premonição ali, né, o garotinho sendo atropelado, o ônibus passando uhum. que nem a vaca aquele clichê do ônibus atropelando pessoa do nada, né, esse filme vai ter influência de Hollywood também, né? Sim. E o outro que eu queria falar é o filme que é da Mati Du, né? Que é o filme, o filme do Laos. Também, sim, que é o Dear Ash Sister, a minha querida irmã, né? Que pra mim... Esse filme é foda. É foda. Falar, claro, espetacular. Ele foi inclusive escolhido pra ser o representante no ano dele. Não sei se foi 2018 ou 2019, porque, enfim, esses filmes demoram a sair no circuito internacional, pra ser o representante ao Oscar de melhor filme de filme em língua estrangeira, né? Uhum. Sim, que é do Laos, né, o filme. Eu nem lembro se foi pelo Laos, Angélica. Se bobear, ele foi até pela Estônia, porque ele tem uma doideira dessa de coprodução. Coprodução, é. Não, apesar, mas aqui pra mim tá. Ele foi selecionado como entrada do Laos para melhor filme estrangeiro no 90 lá, né? Oscar versão 90 e então. Tal. Primeira isso. Vez que o Laos apresentou um filme, né? Pra consideração nessa categoria, né? E esse filme... cara. Ele foi selecionado, mas ele não foi aceito, né? Não foi um dos finalistas, né? Exatamente. O que é uma pena, porque... detalhe, rapidamente, eu não quero atrapalhar, mas acho que é a única diretora, né? Que a gente vai poder comentar aqui, se eu não me engano. Então, é a Mati Du, né? E ela tem outros filmes aqui... interessantes, né, Marcos? Só que não deu tempo, o filme não baixa, tá sem seeder, o acesso é complicado. Eu vi também, né? Eu assisti o Chantal também, mas... Também assisti, mas a gente, também. Sim, o Chantal é um filme muito delicado e um filme de sutilezas, é sensacional. Mas falando especificamente desse, que esse aqui é um pouco menos sutil, na verdade, né? Ele tem um elemento... De sobrenatural, de ver os mortos, mas na verdade isso é meio que um pouco pano de fundo. Onde o filme realmente ele se concentra e ele é muito bem sucedido é nessa questão da relação patrão-empregado, dessa coisa da pessoa que mora na região mais rural vir trabalhar para um parente da capital e ser explorado por esse parente, essa questão da exploração do trabalho. E de como a exploração do trabalho faz as relações entre as pessoas azedarem a ponto de descambar, inclusive na violência e na criminalidade. Esse filme mostra isso de uma maneira... Ele tem um desenvolvimento de personagem muito bom mesmo, da personagem da Ana, né? E é muito interessante. Ele é uma moça da cidade que vai trabalhar para a prima dela, se eu não me engano. A prima tá a Nokia. Ela tá perdendo a visão, né? A prima dela, que é uma mulher rica casada com um estrangeiro que trabalha em branco. Isso. Um estrangeiro que, na verdade, faz falcatruas usando ONGs, usando empresas ali que estão trabalhando na região do Laos para desviar dinheiro, né? E, inclusive, depois ele vai ser cobrado disso e é onde a coisa vai azedar, né? Só que o que acontece? Ela explora descaradamente não só essa prima dela, como outros dois funcionários que ela tem lá na casa dela e tudo, sim, mais. Só que o que ocorre, a menina, ela acaba ficando fascinada por essa vida que a prima tem na capital, cidade, né? Que é uma grande cidade, grande, é uma vida onde ela tem roupas bonitas, onde ela tem passeios, onde ela tem filme que fala também sobre o fato dela não ter um celular. Ela quer poder ter um celular, né? Isso. Fala sobre mercantilização de gente, né, cara? Tanto isso. Que assim, não sei se é o irmão dela, tem um parente dela no começo que ele fala, e ele é propositalmente transformado numa figura que você não consegue identificar como humana. Porque não tem close nele. Ele fala e ele tá todo em off. Tipo assim, você vê o corpo dele, mas você não vê o rosto. E ele fala, você vai pra lá pra tentar arrumar um marido como sua prima também conseguiu. E marido assim, branco, né? É, marido branco. Porque aparentemente o marido da eu esqueci o nome, a Anya, né? Ah, é a Ana, é. É foda, porque tem 200 Anya nesse podcast, né? É um americano, né? Australiano, né? Eu não sei se ele é letão, se ele é, sei lá, da onde ele é, até porque esse filme, por acaso, a legenda tá bem... Lembrei da época que a gente baixava o chamado, né, as primeiras versões que era... Ele disse que agora 7 dias, porra, é complicado, eu fiquei até confuso sobre o parentesco da menina. É que autotradução, meu querido, é isso, às vezes vem cada coisa assim que, nossa, você não consegue nem... imaginar, né? Mas só pra ter acesso mesmo. Mas dá pra entender boa parte da trama. Agora, e isso daí é um negócio que até qualquer problema de idioma não atrapalha, A mulher, ela vai para outro lugar, para outro país, para poder ser mercantilizada, para ela conseguir alguma coisa e mandar dinheiro para a família no país de origem. E quando ela chega lá e ela vê os outros empregados, todos eles da mesma forma como ela, provavelmente do mesmo lugar que ela veio, ela já percebe que o lugar dela talvez não seja com a prima, né? Ela é convencida... Não pode dormir na casa, né? Eles têm que dormir fora da, né, da casa. Eles têm uma maneira de tratar os empregados que é uma bomba prestes a explodir, porque eles tratam muito mal, porque assim, tem a empregada que é uma senhora, o esposo dela é o jardineiro, faz tudo. A Noque, que ela chamou da aldeia... Ela chamou para poder também tratar feito lixo, porque vamos combinar que ela é uma personagem trágica, a mulher cega, mas ela é uma filha da puta. Porque ela trata as pessoas mal. E quando a Noque, que vê que a casa é melhor, a cidade, as pessoas têm roupas bonitas, tem balada, tem tudo, ela começa a ter acesso a essa espécie de coisa que é um leve spoiler ou não, né? Mas essa moça que tá perdendo a visão... Ela, com a visão embaçada, ela tem acesso a ver fantasmas que fazem revelações a ela de números da loteria, é isso. Números da loteria. E a Nock saca isso. Começa a pegar esses números que ela fala de maneira aleatória e joga na loteria. E com os ganhos, ela vai, em vez de mandar o dinheiro para a família dela, que é o combinado, ela ficar sem nada. Veja bem, trabalhar na casa dos outros, ficar sem nada, não ter dinheiro para comprar uma calcinha, entendeu? Mandar todo o dinheiro pra casa. Não, ela começa a comprar coisas pra si. Então, ela usa o fantasma e a Ana, a prima. Então, ela começa... claro que a história vai degringolar na violência. Eu vou te dar a palavra já, Marcos. Mas é uma história que visivelmente você vê que, cara, não dá certo. Que se você pisa na cabeça das pessoas, as pessoas vão se voltar contra você. É questão de tempo, né? Então, isso é para quem acha que pode, né, pisar na cabeça dos outros e ameaçar seus empregados, essas coisas. Porque, cara, vai voltar, é questão de tempo. E a Nock, né, o que vai acontecer é uma história sensacional. Essa diretora, eu adorei que você mencionou ela, Marcos, porque eu iria falar dela mesmo, né? Ela tem uma sensibilidade, ela pegou, ó, o problema tá aqui, o fantasma não é problema. Fantasma é background, né? Sim, e o roteiro é muito inteligente, porque ele introduz esse elemento de que a Ana, apesar dela estar com problema de visão, ela consegue ver os fantasmas, e como você falou, eles dão os números da loteria. A Nokia, ela gasta, a primeira, ela ganha uma vez, mas ela gasta o dinheiro, e aí... ela quer conseguir a qualquer custo mais números premiados com a Ana, né? Através das visões que os fantasmas dão para ela. E aí que a coisa vai descambar mesmo para a violência mais explícita, né? E é muito interessante que esse elemento do roteiro, ele não é jogado, ele tá ali porque ele vai mais para frente na trama levar as coisas às consequências mais terríveis mesmo, né? E é muito bom, muito interessante como isso é construído. Um elemento importante sobre isso é esse elemento da desvalorização da etnia asiática, de um modo geral, ali naquela região, em detrimento, por exemplo, as mulheres asiáticas, orientais dessas regiões que querem casar com homem branco, isso está muito presente na cultura deles. Inclusive é chamado de síndrome de Pinkerton, né? Que lá do Madame Butterfly, não tem aquela história do cara do exército que, né, que acaba abandonando a moça que ele ia casar lá no Sudeste Asiático para casar com a mulher branca, né? Então a síndrome de Pinkerton é um problema seríssimo, tá ligado a racismos extremamente problemáticos naquela região, da desvalorização. A gente falou da Malásia, no caso da Malásia você tem a segregação oficial por lei até hoje, né? Chinês, malaio, tem regras ali de não poder se misturar. E aí você tem essa questão. Malaio tá na rabeira, né? Depois os chineses, e aí vem o homem branco no topo, né? Então você tem essa questão das mulheres asiáticas ali daquela região querendo casar com homem branco. Tanto que no começo do filme, a entidade lá que o Felipe tava falando, né? O cara que nem aparece o rosto dele, falando, vê se tu arruma um marido branco também, pra casar que nem tua filha. Sabe que eu viajei? Não sei se eu me perdi na legenda, o Felipe e Douglas, Marcos. Eu pensei que tinha sido o namorado dela, que tava dispensando ela. Era o irmão? Ah, porque eu pensei assim, cara, o cara acabou de dispensar ela, porque falou assim, você vai pra cidade arrumar homem branco, eu não quero mais saber de você. Eu falei, caralho, sério? Mas não era o irmão dela, então. É uma internalização. Acho que era irmão, né? É uma internalização de inferioridade étnica, cultural, que tá muito presente, é um problema sério. E não só no Sudeste Asiático, se a gente pensar também na quantidade de mulher botando peito, silicone, né? No Japão. Arredondando os olhos, arredondando o olho, alterar exatamente as características faciais. Né? Na Coreia do Sul, a gente vê essa questão muito presente na Ásia, né, de uma forma geral, e tem esse nome, né? Síndrome de Pinkerton. Né? Eu gostei como a diretora, Douglas, Marcos, Felipe, ela pega esse estrangeiro e mostra ele como um aproveitador, hipócrita. Entendeu? E um cara que, apesar de sim, ele dá a impressão de ser um marido que se importa com a esposa, ele é apenas um estrangeiro lá que tá tentando se dar bem. Mas aí tem um elemento se comum. Ele se importa com a esposa, não, cara, porque parece que ele bate nela. Tem um elemento comum no filme, A Matidô, tem um tema comum aí. A Ana, né, essa prima rica da NOC, ela tá presa dentro de casa por um marido, por uma autoridade masculina. E o outro filme dela, que o Marcos viu também, né, o Shantihari, é uma menina doente, que nem a Ana, né, a Ana tá perdendo a visão, a menina tá com problema de coração lá, a Chantale, né, ela tá com problema no coração, e ela é presa dentro de casa pelo pai. Ela não pode sair de casa. Então tem uns elementos bem semelhantes aí de temática e problematização da Matidô nesses dois filmes, né? Que legal. O Chantale, eu vi elementos ali até do Dente Canino, por exemplo. Né? Embora o Chantale seja um filme de muitas sutilezas, enquanto que o Dente Canino é um filme de nenhuma sutileza, né? Nenhuma. Enfim, nenhuma. E é interessante no Chantale que a gente, a princípio, parece ser um cuidado, né, que se tem com a menina para que ela não se exponha a emoções muito fortes por conta do problema cardíaco que ela teria, né? Aos poucos a gente vai vendo que é um controle extremo que é exercido sobre ela, de total sobre a vida dela, né? De ela simplesmente não poder pôr o pé para fora de casa e não ter contato com o mundo exterior. E é usado todo tipo de artifício e de manipulação psicológica para ela se desinteressar, né? Por saber o que está acontecendo lá fora e tudo. E o filme vai colocando isso acontecendo de maneira sutil e aos poucos. E vai se tornando um negócio de um clima claustrofóbico e opressor muito interessante. Depois tem uma série de reviravoltas também, que acho que não vou entregar. 300 mil, né? Reviravoltas, E tal. E muito interessante também. Mas eu fiquei curioso, muito assim, feliz com o quanto nesse filme da Chantale, já que a gente aproveitou que já estamos falando da Matidô, né? O quanto ela sabe dosar o que ela vai aos poucos mostrando, o quanto ela consegue ser sutil e delicada para mostrar essa situação tão opressora, terrível e com elementos de sobrenatural também que a gente vai ver, né? Sem querer entregar o que acontece. E eu acho que ela realmente ela é um grande talento, assim. E ela consegue misturar, né, os elementos sobrenaturais e o terror com dramas reais e verdadeiros de crítica social do papel da mulher, né? E a mesma atriz, né? A menina que faz a Nock e a Chantale é a mesma menina, excelente, espetacular, né? Não, e ela tem, essa diretora, ela também tem um filme de ficção científica, que eu tô aí baixando muito lentamente, que todo mundo comenta que é de uma beleza estonteante, assim. Então eu tô... É Long River, né? Não sei o que exatamente, é um filme assim, de viagem no tempo e tal. Eu queria muito que tivesse terminado, mas olha, eu fiquei apaixonada pela Matidô e foi daquelas diretoras, sabe, que você, dentro da pesquisa, fala, nossa, vou anotar o nome dela aqui, que eu quero mais coisas dela. Eu adorei. Dentro de uma sociedade opressora, né, autoritária, patriarcal, né, as poucas escolhas que as meninas, né, vão tendo que tomar, né, a questão lá de mercantilizar a própria prima, no caso da loteria, né, que a Angélica falou, ou se ela toma o remédio ou não, né, no Chantale, né? Então, as poucas escolhas que ela pode fazer, né? Isso lembra muito, fazendo uma pequena ponte rapidinha, Angélica, se puder, do filme das Filipinas, que é outro tema tabu, é que é o que Zap Mata, né? Aquele filme Zap Mata, né? Esse é bem gore. Que esse é, louco, hein? Que é baseado em fatos reais, né? Do pai, né? Que assim que a menina se casa, né? Ele é um policial aposentado lá, o pai, né? E aí a menina, assim que casa, o pai fica inventando uma série de desculpas pra garota não sair da casa dele, né? Pra ela, tá e esse aí, doente, né, Douglas? Rapidinho, é do Mike De Leon, né? De 81. Mike De Leon. Esse filme, ele é um filme importantíssimo. Ele teve remasterização, esse filme. Ele entrou pra Criterion, acho, sabe? Então, aí tá falando sobre isso, né? Sobre a preocupação com a perda, né, desse material. Esse daí se tornou importante ao ponto de ter, hoje em dia tem Blu-ray, esse daí tem. Tanto que a versão que a gente colocou é inclusive a remasterizada lá no site. Sim. Mas é uma história que tudo é interessante, inclusive a questão é muito comentado, Douglas, vou te dar a palavra, a questão geográfica da casa, para a violência que vai ocorrer, né, que é uma família muito... É uma situação muito bizarra, né? Dos pais com essa filha. É um cara bem sucedido, né? Você mencionou aquele documentário, né, que foi feito na Indonésia, lá, o Act of Killing, né? Os militares fantasiados de gangster de Hollywood, né? De personagem de Hollywood, reinterpretando uma série de chacinas e genocídios grotescos, né? Até, né? Lá no Act of Killing. O Kisap Mata, ele tem um elemento aí da figura de autoridade que promoveu o terrorismo de Estado, né? O policial aposentado, ele tem várias histórias ao longo do filme, né? Ele vai contando vários casos. Ó, esse aqui eu matei assim, esse aqui a gente tem que usar com violência mesmo quando a gente entra lá naquela comunidade, né? Então tem um elemento aí de autoritarismo, de violência dele representando aí o Estado, né? Esse policial, e a paranoia e os horrores absurdos que ele faz com a família dele, né? Os abusos. E aí ele tranca a menina que não pode sair de casa, né? É um casarão, né? Você falou da questão geográfica, né? Uhum. Você tem a sala totalmente opressora, onde ele senta na cabeceira sempre, né? O pai do rapaz que casa com a filha dele, a Mila, né? O pai fica totalmente submisso, né? O pai do rapaz, noivo, né? E ele sempre mandando, ó, você vai ter que dar o dote, você vai ter que fazer isso, você vai ter que fazer aquilo, dando um monte de impedimento pra garota casar, né? Quando finalmente, nas tripas coração, o pessoal consegue se casar, ele inventa um monte de história pra prender, aprisionar a filha dele e transformar a vida de todo mundo no inferno, né? Aí você tem o quarto da garota, você tem a sala, né, onde ele é uma espécie de, sei lá, porteiro do inferno, né, ali, né, porque as pessoas não podem nem entrar nem sair ali, né, sem a vigilância dele, né, e aí você tem caso de violência, né, vai entrar violação, abuso, exploração, né, e outros, né, nem vou entrar no mérito, né, mas tem várias formas terríveis de abuso, né, no filme, né? Uhum. Interessante, é uma história muito boa. Esse filme também tá no canal, gente, o Kisap Mata. Muito tem... bom. Esse filme tem a Charo Consio, né, que é uma atriz importantíssima lá das Filipinas e produtora. Ela produziu mais de 300 filmes, né, que ela faz a mãe da menina. E esse filme tem um negócio interessante. Ele é um filme tão bem conduzido, tão bem dirigido. Ele tem um senso... Pressão, né? Isso. Ele poderia ser um drama familiar, só que ele consegue passar todo esse senso da opressão que esse pai, esse policial aposentado, exerce sobre a filha e sobre a esposa. Ele consegue transmitir pra gente tão perfeitamente o medo que essas duas mulheres sentem, a paralisia, quase paralisia emocional que elas têm por conta de conviver com esse sujeito que pratica terrorismo físico, psicológico e emocional contra elas o tempo todo. Que ele acaba funcionando. Ele é um cidadão de bem, né? Isso, ele é o perfeito cidadão de bem bolsonarista que a gente tem hoje. E ele acaba funcionando como um filme de terror também. Ele tem um forte subtexto de terror ali. E como você falou, né? É o terror do Estado, porque um cara que é ex-policial, é amigo de todo mundo da polícia, E você vai pedir ajuda pra quem, né? Pra se safar desse sujeito, né? É algo muito... Isso aí me lembra até o livro do King lá, o Rosemeder, né? O cara que ele tem tudo ao lado dele, a polícia. Então, pra quem, pra onde ela vai pedir socorro, né? Pra onde ela parar, ela pode ser pega pelos amigos, né? Os policiais têm um corporativismo, então é muito triste a situação, porque é uma história real, uma história trágica. Ela quer fugir pelo casamento, né, daquela casa, mas ela não consegue, né, e vai terminar em tragédia, porque, cara, esse pai, ele é um, né, um... Eu vou te falar, quando eu comecei a ver o filme, esse daí é um dos mais assustadores, porque ele não tem absolutamente nada de sobrenatural. E é o pior terror possível, porque é o terror real, né? Isso aí é o que você pode ver e o que acontece aos borbotões, inclusive aqui no Brasil. Então, assim, não é uma parada só das Filipinas, né? É uma parada que é universal pra cacete. Quando eu comecei a ver, eu pensei, caramba, pra mim tá claro que é uma relação incestuosa, o sujeito estupra a filha desde cedo, e no final das contas ele nem deixa... Ele deixa isso no ar e ele não chega a consumar, de fato, se aquilo ali foi uma relação incestuosa ou não. E, sinceramente, eu acho que nem precisava de um crime tão hediondo assim pra ele ser tão aterrador. Porque, porra, bicho, o cara, o pai da família, ele é um monstro. Ele é... Exato. Ele é o eu não lembro... É Dementador que fala, o Angélica, tu quer... Ele que suga, é do Harry Potter. É, ele, cara, suga a energia, a vida, o amor, tudo, né? Ele tudo, é um buraco tudo, negro. Cara, ele suga a energia de todo mundo ali. Tu vê que a mãe da menina, da personagem da Mila. Da Mila, ela fica pior quando a filha sai. E em determinado momento do filme, você percebe que a Mila e o esposo dela, eles saem, eles... viajam, eles resolvem morar em outro lugar, e aí vem o pai e fala, vamos botar uma pá de cal em cima das nossas diferenças, não sei o que. Cara, isso daí me lembra, eu lembro quando minha mãe morreu, não tem muito tempo, né, tem começo de 2020, antes da pandemia, e aí a minha avó, a mãe dela, ela ficou muito sentida, né, e todo mundo ficou sensibilizado com a minha avó, porque minha mãe era a filha que cuidava dela e tal. E aí minha avó resolveu tentar fazer uma chantagemzinha emocional, coitada, né, enfim, também idosa, né, gente, tá bem senil, pra voltar a ter laços entre eu e alguns familiares que eu cortei relações, especialmente depois de 2018, a gente sabe mais ou menos pelo quê, né? Família toda cristã, aquela coisa que vocês devem ter passado também. Sim. E cara, quando eu via o sujeito ligando pra ela, falando, vamos botar uma pá de cal, não sei o quê, eu lembrei imediatamente disso e cara, é um terror que é muito fácil de você associar, tá ligado? Com a diferença que, assim, o meu caso pessoal, minha avó não é um dementador, tá ligado? Ela não é um monstro. Dá bem. Esse sujeito, bicho, ele é um lixo. Ele é o típico humano, cidadão de bem bolsonarista, é o típico, né? Pois é. Na época de Bolsonaro, ele ia estar ali só no zap-zap, só falando besteira e aloprando a família dele o tempo todo, né? Perseguindo a família. Totalmente. Ou ia deixar o pessoal entrar no... A Polícia Federal entrar na casa dele, atirar e ia se fazer de vítima, né? É, porque hoje teve isso também, né? É, cara, mas é uma grande história mesmo, Douglas. E até falei o nome errado, qual é o nome dele? Perdão. Mata, né? Eu falei, eu troquei o P sem querer, eu falei o P errado, seu, né? Não é, o seu Tagalog não tá muito... Eu acho que vale a pena a gente citar que esse filme, ele pertence ao que se chama de segunda, digamos assim, idade do ouro do cinema das Filipinas. Ah, sim. Porque você tem aquela época no pós-guerra do cinema das Filipinas em que você tinha muito cinema de gênero. A gente... As Filipinas acabou também sendo um local onde muita gente do cinema B, do cinema de drive-in americano, ia filmar lá porque era mais barato. Então você tinha... Inclusive o Roger Corman, né? A gente tem um documentário sobre isso no canal, né? Você tinha muito terror, você tinha muito cinema de ação, muito cinema exploitation entre os anos 50 e os anos 70, né? Mas como é uma indústria de cinema muito... que já está há muitos anos funcionando e com... Estabelecida. Estabelecida, inclusive inclusive tecnicamente bem, nesse período aí, anos 80 e anos 90, você começou a ter também um aparecimento de cineastas de dramas, né, e de reconhecimento internacional, entre eles o Brilhante Mendonça, o Mike De Leon, por exemplo. O Gerardo são... De Leon também, que não são parentes, eu pesquisei. Né? Apesar do nome. Apesar do nome. Que são caras muito importantes e que fizeram o cinema das Filipinas também ser notado também por dramas de altíssima qualidade, né? Sim. Ah. No caso do terror, o Marcos... O Lavi Dias também é de lá, não é? O que era crítico e agora virou diretor O Apichatpong, o Erisetaku, é um dos nomes famosos dessas regiões aí que o pessoal conhece dentro do circuito cinematográfico, né? Cara, Festival do Rio sempre tem filme do Lavi Dias e é um filme maior do que o outro. O filme curtinho dele tem 2 horas e 50, o filme dele tem... Verdade, tem de 4 horas, 6 cara, horas. Cara, tem filme foda dele, mas são todos ótimos, assim, não dá pra reclamar não, cara. Dessa galera tem o Ed Romero, né? Que é o mais famoso, que ele fazia muito filme junto com o Gerard De Leon, né? Que não é parente do Mike De Leon aí, do filme do horror aí do cara, né? Mas eles têm uma lista de vários filmes. Um deles eu achei até meio, assim, a visão hollywoodiana sobre as Ilhas dos Mares do Sul, né? Que é aquela coisa do... o filme Mad Doctor of Blood Island, é o filme de 69, né? Uhum. Que justamente tem essa questão da superstição dos locais e o próprio um dos protagonistas, né, é um rapaz rico pra caramba, da elite das Filipinas, que foi estudar na Europa. Quando ele volta, ele fica horrorizado com os modos de vida do povo da ilha, né, e a ilha tem segredos terríveis, né. Esse é o Mad Doctor of Blood Island, que a gente vai ver, que tem um cientista louco, né, é o momento Atomic Horror, né. E outros filmes também, o Brides of Blood, né, que também, justamente, que muitos problemas vão acontecendo na ilha, né, que são os filmes das Ilhas de Sangue, porque experimentos atômicos com a bomba atômica foram feitos ali perto. E aí, muitas, a fauna e a flora local acabam virando radioativos e perigosos. E aí você tem aquelas cenas maravilhosas das árvores se contorcendo e o cipó querendo atacar, né? Que Sam Raimi com certeza assistiu esses filmes pra fazer aqueles casos da floresta. Olha, né? Que interessante, é, né? Você vê, até, né? Até porque tem uma cena, o Angélica, no frontal de uma mulher pelada correndo pela floresta, no Mad Doctor of Blood Island, né? Isso aí antes do sexploitation dos anos 70, né? Antes aí dos Emanuele da vida, você tinha lá no Ed Romero, né, a menina correndo pelada ali na floresta, fugindo, né, do monstro radioativo Atomic Horror do mal. Muito, né? Bom, muito bom. Boa referência. Você tinha comentado, Douglas, essa coisa do cara ali que é o dono da o cara mais rico da região, né? E a relação dos camponeses e dos outros nativos ali com ele. E no Brides of Blood é meio isso, né? Porque o cara ali é o cara que é o cara que todo mundo trabalha pra ele, né? O patriarca ali da região. Ele, na verdade, ele é meio que descendente dos patriarcas ali da região. É um cara riquíssimo. Aristocrata, emprega todo mundo. Só que ele... esses filmes, na verdade, são uma quadrilogia de filmes que se passam nessa mesma ilha. Que, como você falou, ela é afetada pelo rescaldo da radiação, dos testes radioativos no atol de Bikini e em outros locais. E esse cara, ele é afetado pela radiação e ele tem problemas epiléticos. E quando ele tem um ataque epilético, ele é uma espécie de Hulk, né? Ele vira um monstro deformado cujo prazer dele é esquartejar mulheres. E o pessoal da aldeia, com medo, né, porque acha que é uma criatura também sobrenatural, faz um sorteio entre as moças jovens da aldeia para oferecer para ele esquartejá-las e violentá-las também, né? E tudo mais. E o filme, ele tem muito... Ele é um exploitation, né? Ele tem muita nudez, sim, né? E, enfim, tem muita nudez. Tem decapitação, tem gorro. Os filmes são brabo. Você tava comentando, né, Marcos, naquele documentário que tu assistiu, tem até uma contextualização sobre essa questão, né? Tem umas entrevistas com as atrizes, né? Porque é fácil pra gente também criticar, né? O exploitation, falar, olha só, nudez feminina, mas tem uma questão ali, umas entrevistas interessantes, né? Qual que é o nome do documentário mesmo, Marcos? É, Machete Maidens Unleashed, né? Isso, né? Também tá no canal. Exato. Esse filme, mas esse filme que o Douglas tá falando, esses dois filmes, o Brides of Blood e o Mad Doctor, eles são filmes feitos pelos filipinos mesmo, que o Gerardo De Leon e o Ed Romero são caras filipinos e muito ligados à indústria filipina de cinema desde sempre. E são produtores. Aristocratas, eles são de linhagem nobre da ilha, né? Porque isso também é outro elemento que a gente podia citar também. Muitos príncipes do Camboja, desses lugares assim, eles, por serem nobres, eles tinham o privilégio de aprender cinema, né? De estudar no exterior. Então, muitos que é o caso desse cinema também, né? Que exato, de muitos de... deles. Exato. Empresa de tecelagem, né? Muitos deles são nobres, né? Uhum. Mas esses filmes, eles são feitos. Seja, nessa época você estava tendo já os americanos e ingleses. E indo filmar nas Filipinas, e os filipinos começaram a produzir filmes pro mercado também de drive-in dos Estados Unidos. Tanto é que esse filme, essa série de filmes da Ilha Sangrenta, The Blood Island, os protagonistas são homens brancos, são americanos. Né? São americanos e o príncipe, né, o dono da ilha, né, o dono do casarão, da mansão, ele é o segundo protagonista, né, geralmente. Sim. E eles vendem essa ideia das Filipinas como uma ilha paradisíaca, tribal, permeada por tradições de xamanismo e tradições fantásticas e seres monstruosos e também, né... Sexo, né? Você vê que tem a mulherada anda semi-nua o tempo todo. E também uma ilha que mistura os medos ali supersticiosos com totalmente afetada pela radiação também. Na verdade, as Filipinas tinham o capital, Manila e outras cidades enormes, cidades moderníssimas, enfim. É. Mas o filme vende esse exotismo que é pro público ali americano consumir, né? Exato. É. E muito. Essa questão da. O Brides of Blood, né? Tem o clímax, né? É uma orgia, né? É ritualística, né? E diante do altar lá, né? Assim, é o sexploitation muito. Né? Além desse, a gente vai ter o Blood Devils, né? Que merece podcast, né? É. E o Beast of the Yellow Night. O Ed Romero, né, que produziu, dirigiu vários desses filmes, né, de horror no contexto do Atomic Horror, ele vai trabalhar com Roger Corman e o Black Mama, White Mama, que a gente já conversou lá no podcast, né, o Woman in Prison, né, e o Twilight People, do Roger Corman, tem produção ou co-direção, ou direção mesmo do Ed Romero, né? Uhum. Nesses filmes, o Black Mama, White Mama com a Pangrier, Sid High, né? E o Twilight People com a Pangrier, né? Da Ilha do Dr. Morro, Trash lá das Filipinas, ele tem papel importantíssimo também lá. Uhum. Sim. O Ed Romero, inclusive, ele fala que ele dirigiu mais de 100 filmes, mas os filmes que ele dirigiu nas Filipinas mesmo, antes dessa coisa de você ter o capital ali, né, dos países ocidentais e tudo mais, e muitos deles são pouco conhecidos, inclusive, né? Não chegaram nem a ser veiculados, e nem aparecem no IMDb, inclusive. Uhum. Olha só, é mole? É, eu vou aqui na minha recomendação, uma das minhas recomendações, obviamente, até pergunto, já deixo aqui a pergunta no ar para o Douglas, Marcos e Felipe, sobre as versões maravilhosas, as duas, do Satan's Slave, né? Tanto Sim. a versão dos anos 80 como a versão do Joe Kawar, né? Que eu acho um grande diretor, maravilhoso, tem vários filmes bons que nem conseguimos mencionar ainda muito, né? Mas dentro da minha recomendação, até porque eu comentei isso em off, acho, com vocês, que é um dos textos que eu li, alguém usou uma expressão muito curiosa, e eu não estou querendo dizer que desmereça a região que a gente está mencionando, mas a pessoa usou uma expressão chamada gótico tropical, né? Eu já vi as pessoas usarem isso aí relacionado a um livro e tal, brasileiro e tal, mas sabe aquela sensação daquele cinema da Hammer, aquele terror sobrenatural onde os ventos sopram e os raios, né? Tem raios e trovões. Então esse filme que eu vou recomendar para vocês agora, o Nanginak, No Brasil, ele saiu com um título meio estranho, de Vidas do Além. Olha só, gente. Né? Que clichê, né? Que clichê, né? Que não é nada bom. Mas é um filme que eu gostei bastante. Ele é baseado numa lenda muito famosa. É uma história interessante, controversa, que eu acho que ela mesma já valeria um podcast, porque se você se põe a analisar questões de religião, questões culturais, né, você fica fascinado, né? Esse filme é um filme de 99, o diretor é o Nonzi Nimbitl, acho que é a pronúncia do nome dele. Ele não é apenas uma história de fantasmas, ele é uma, como eu falei, uma lenda tailandesa muito famosa, que ela tá assim enraizada, sabe, no psicológico de toda a nação, né? Tanto que você vê que é uma história de fantasma, do fantasma que mata as pessoas, só que ela é venerada também nos templos budistas ao mesmo tempo, né? É uma história que ela tá profundamente entranhada dentro dessa questão filosófica budista, né? A história não é uma história muito complicada de se contar, é uma história de um casal, o homem tá prestes a ir pra guerra, né? Por sinal, é uma guerra que eu nunca tinha escutado falar, né? O Douglas, professor de história, com certeza sim, né? Que é a guerra Siamês-Vietnamita, que é uma guerra que foi de 1831 a 1834. Foi uma guerra muito sangrenta, né? E essas pessoas, né, o casal, eles vivem numa vila rural ali a oeste de Bangkok, né? Que hoje em dia é um local grande, né? E tal, muito urbano, né? Mas aqui você vê um local que é uma região muito simples assim, né, com as cabanas, as sopanas, as pessoas atravessando os rios, e esse marido tá deixando essa esposa, ela tá grávida, e aí você vai ter algum recorte dele da guerra e tal, ele, né, ele sobrevive, mal sobrevive, né, a guerra, ele sofre muito, ele é curado num templo budista quando ele é resgatado. Enquanto isso, a esposa, tá, você vê ela que ela tá sozinha vivendo a vida, e ela tá prestes a ter o filho, né. Aí, daqui pra frente, você entende que é uma história de fantasmas, essa mulher morre. Ela morre na hora que ela vai tentar dar luz. Só que o marido, nesse meio tempo, ele vai voltar pra casa. Quando ele volta pra casa, a esposa dele tá lá com uma criança recém-nascida, né? E em toda essa vila, isso é interessante, eu acho que a gente não perde nada em contar essa história, porque a história é muito pra além desses spoilers, né? Ela é uma história que você vai ter uma vila que sabe, entendeu? Que ele tá convivendo com o fantasma e tenta avisar pra ele de maneira delicada e tudo. Só que ele sempre reage mal a isso. Ele fala, ah, vocês estão tirando sarro com a minha cara. Que é isso? A Mac tá lá de boa. Tava conversando com ela, né? O Marcos até viu, né, Marcos? Uma versão que é de comédia, né? Dessa história. Diz que é muito boa também, né? Mas essa história, gente, ela é muito bonita, porque a atriz que faz a Nak, ela é uma mulher linda, sabe? Maravilhosa mesmo, né? Essa atriz. E você vê que eles têm uma coisa curiosa, como é que é a beleza, né, gente? A beleza é uma coisa que varia muito, né? Você vê na cultura japonesa, tinha isso da... Acho que era as geishas, né? Elas pintavam os dentes de preto. E aqui é a mesma coisa, você vê os personagens... Tanto a Nak como o Mak, as outras pessoas, também os dentes estão pintados de preto, né? Então você vê que ela é uma mulher lindíssima, considerada bonita, e ele também é um homem lindo, e eles são mesmo, e com aquelas bocas vazias, né? Então pra gente parece que tá todo mundo banguelo, né? Isso soa até um pouco engraçado, né? É uma história muito bonita, até ele aceitar, entendeu? E ela tenta evitar de todas as maneiras, e sempre são maneiras muito violentas, né? Que ela tenta evitar que as pessoas contem pra ele, cada um que conta, ela arranca a cabeça. Literalmente, né? Ela é um fantasma muito violenta mesmo, né? E ele uma hora vai descobrir, porque as pessoas levam ao monge a história, o monge fala, é tão curioso isso, o monge fala, olha, você olha por baixo das suas pernas, se você quiser ver a verdade. Você se agacha, você olha por baixo das suas pernas que tu verá a verdade. Ele realmente vê. Gente, mas é uma história que ela é tão climática, né? Quero perguntar a opinião de vocês também. Ela é muito climática, a música, a soundtrack é incrível, as atuações. E você sabe que ali é uma história de baixo orçamento, mas ela é muito emocionante, como a história termina. Tem uma coisa daquela roda da samsara, sabe? que ao mesmo tempo... O sentido da vida, né? O sentido da vida. Se você ama demais, e você até uma questão sexual, né, tem isso, não sei, não sou budista, gente, mas talvez, me parece que tem isso, você tá preso, né, à coisa da carne, ao sexo, às relações, isso também é ruim, não à toa. Ela é essa fantasma muitíssimo violenta, né? E ela vai ser libertada, mas ao mesmo tempo ela realmente, hoje em dia, ela tem templos que tem, são devotos também a essa personagem, né? Então você vê como a história não é... Não tem isso, né? É o preto no branco apenas, tem muitas nuances. Ela não é uma vilã nessa história, ela é uma vítima não, também. Exato. Né? Porque, assim, você mencionou a guerra, né? É uma história antiquíssima. Essa guerra que você falou tem séculos, né? São várias guerras, na verdade. E a história da mulher que espera o marido para retornar da guerra, né? É um drama terrível, porque muitos desses países, a população masculina foi destruída praticamente, né? E sobra para a mulher, ali naquela área rural isolada, cuidar da criança, sobreviver, né? Então, muitas dessas mulheres também morriam, né? Por uma série de problemas, de invasões, de crueldade mesmo, de fome, de destruição. E aí tem esse arquétipo também de um outro tipo de fantasma, que você falou muito bem, Angélica. É o fantasma da mulher que espera, né? Da mulher que tem uma criança recém-nascida que espera o marido voltar, né? Sim. Tem várias histórias também sobre isso, né? Além da mulher que perde a mulher grávida que morre, né? Ou a mulher que tem uma pendência com os vivos, você tem a mulher que estava esperando o retorno do marido. Né? Essa história também é antiquíssima. Né? Não, e é interessantíssima, porque você vê que as coisas vão ser solucionadas através do monge, de um grande monge importante que virá. Porque é uma relação, relação cotidiana. E ele vai ter que pagar o karma sendo monge também, o marido. É uma história muito interessante. Fiquei, sabe, viradaça, assim, adorei. É importante a gente mencionar que todas essas histórias, para a vida deles lá, né? Tanto que tem vários desses filmes, o pessoal perguntando, mas você acredita em fantasma ou não? Não, eu vou lá, cumpro minhas obrigações lá no altar. É uma relação cotidiana, rotineira. Você mencionar não só os fantasmas, os espíritos, mas essas lendas também, né? Então, quando a gente fala de fantasmas, então, é uma relação cotidiana, rotineira para eles. Sim, e principalmente no mundo rural, né? Então, esse intermédio, né, que muitas das vezes é até econômico, quando você tem ou monge de templos budistas, ou mesmo os feiticeiros, xamãs, né, é uma relação, no da Susana Enterrada Viva, né, tem o xamã que cobra pelos amuletos, porque a Susana tá voltando para aterrorizar os bandidos que mataram ela, né, então você tem o xamã da magia negra e tal, que ele também cobra. É uma relação rotineira de você levar... Estão sempre nas histórias, né? Os xamãs, né? E as xamãs, né? Eu acho que é importante a gente colocar as mulheres aqui dentro, até porque, perdão por usar meu momento aqui só para poder falar sobre isso, que eu acho que é legal. Eu acho que esse ano, na minha opinião, saiu também um dos melhores filmes que eu já assisti. De terror, muita gente não gostou, muita gente não embarcou, que foi aquele filme A Medium, The Medium. Gente, aquela história é atordoante, né? Muito pela questão da ótica de uma jovem, né? Que ela começa a se auto-infligir, né? Atrocidades, ela tá possuída, né? E a tia que reconhece aquilo, né? Na sobrinha, a história vai se... A questão do horror vai se amplificando, né? Até chegar numa coisa grandiosa e tenebrosa. Né? Foi desse ano, né? O The Medium, a Medium. Sim, porra, sim. Maravilhoso também, né? Então queria até saber de vocês. Isso sobre a Medium, e também queria saber sobre os escravos de Satanás, gente, porque é impossível a gente fazer esse podcast e não mencionar porque são filmes importantes. Teve um remake aí do Joko, né, e tal, mas eu acho que a história da questão religiosa, ela tá bem presente, né? O fato de você ser uma família no Satan's Slave, que é um filme dos anos 80 aí, do Siswaro Gautama, né? A família é rica, só que não pratica mais a fé. a fé muçulmana, né? Então ela vai ser atormentada pelos mortos-vivos, depois que a mãe morre e tal. E fica o tempo todo aquela figura falando, gente, eu vim bater na tua porta. É o crente, né? O religioso, né? É. E tal. Ai, vem me seguir, só que a pessoa não quer, né? Então tem essa coisa do esvaziamento da religiosidade da família rica, né? Em contraponto com o que o Joko faz em 2017, que ele faz um filme que a família já é empobrecida, mas também está sendo assombrada pelo fantasma da mãe, né? É a mesma história, só que vista por um outro prisma, né? É, social, com outro recorte social, né? É, eu vou te falar que eu prefiro a versão dos anos 80, né? Especialmente porque eu acho a maquiagem do filme dos anos 80 sensacional, cara, maravilhosa. É bom. Agora, é uma doideira, porque esses filmes todos, eles lidam, você vê, no caso, esses filmes são da Indonésia, né? Tal qual os filmes do Rock Soraya. E eu tive uma criação cristã, e na criação cristã, tem uma, assim, é uma visão sobre possessão meio louca, meio particular, de que as seres que possuem outros não são espíritos de pessoas. As pessoas que morrem, elas simplesmente ou vão para o céu, ou vão para o inferno. No caso dos católicos, acredita-se também no purgatório, mas eles não têm poder para possuir corpos e não ficam vagando no mundo dos vivos. Então, assim, boa parte da... Quando eu vejo qualquer coisa de referência espiritual, eu tenho que ficar destravando coisas na minha mente para não entrar no automático, que é acreditar que quando tem uma possessão é necessariamente de demônio, que é o que a fé cristã, especialmente a neopentecostal, uhum, prega, né? E nesses filmes você vê que tem uma boa parte deles mostra que pessoas que morreram, fantasmas, se apoderam dos corpos dos vivos, né? Inclusive o Rock Soraya, no The Doll 1 e The Doll 2, tem isso do espírito fantasma se apoderar das pessoas. No Boneca Maldita, que não é exatamente o The Doll 3, o The Doll 3 foi lançado, mas a gente não conseguiu achar, acho que não foi lançado ainda nos cinemas. Deve chegar qualquer dia desse aí na Netflix, porque a Netflix compra todos os filmes do Soraya. Mas no Boneca Maldita, ele já perverte isso. É o personagem que é tomado pelo demônio, né? Você vai achando que é um fantasma se apoderando da pessoa, mas na verdade é um demônio. Então, assim, no primeiro Satan's Slave, eu fiquei muito bolado com esse lance de caramba, será que realmente tem um espírito que... Um fantasma que se apodera das pessoas. E no final das contas ele brinca com uma certa dicotomia de que talvez aquele espírito que estivesse se aproximando deles não fosse necessariamente da mãe deles, fosse um espírito que mal, que rondava eles, e ele se aproveita de uma brecha, de uma perda familiar, de uma perda parental, de uma perda de uma autoridade, para começar a tentar, fazer uma tentação àquela família, né? O que é uma doideira. E que, de novo, conversa com boa parte da mitologia cristã em relação à demonologia e ao estudo dos demônios, né? De que se você tem uma brecha, se você perde uma figura de autoridade, você naturalmente vai ficar exposto a ações espirituais, né? O filme do Joko Anwar, eu gosto bastante também. Não acho que é o melhor dele. O melhor dele, sinceramente, é o Em Pé de Glória. Que, porra, ele brinca com umas coisas de mitologia que eu acho sensacional. Eu acho a atriz que faz o Em Pé de Glória maravilhosa, assim. Além de... Ela até tá no filme, né? Também no Satan's Slave. Sim, Satan's Slave, né? A irmã, né? De 22. Uma mais velha. É. Ela é, assim, eu acho ela muito boa, porque ela é extremamente carismática, extremamente icônica. Eu achei ela linda de morrer, cara. Tipo... Não, ela é uma princesa, ela é linda demais, né? Cara, aliás, as mulheres, eles estão de sacanagem. São mulheres absolutamente lindas. Essa menina que fez o Suzana, até a, cara, até a Laras lá do Soraya Verso lá, que é a nossa querida Warren, cara. Pô, tem uma menina também no Terceiro Olho 2, Que ela é a dona da casa, ela tem um cabelo... Esse é natural, né? Porque aí tu vê, né? Que só em 2019, 2018, 2019, eles conseguiram botar as personagens sem fazer aquelas chapinhas absurdas, né? Porque você percebe que tem personagens com cabelo mais enrolado nos filmes que são longe da cidade. Mas nos filmes da cidade, todas as personagens têm o cabelo extremamente chapinhado, né? É evidente que em alguns países o cabelo das mulheres é liso, mas boa parte delas, elas simplesmente cedem aos padrões de beleza, né? E você vendo esses filmes em perspectiva, você percebe essa questão modal também, né? Mas, cara, é impressionante, assim, como o primeiro filme ele é melhor trabalhado do que o segundo, Satan's Slave. Muito por conta do CGI, dele pegar alguns atalhos. Sustos fáceis, é. Sim, o que é diferente, por exemplo, do Impedigore. O Impedigore, cara, porra, ele tem umas coisas assim, ele analisa o cenário, ele vai passando assim por umas paredes que são transpassadas, e você vai vendo a progressão do fantasma dentro de uma casa. O teatro contando a história, o teatrinho, como parte de elemento pra contar aquela história, é fantástico. Sim, sabe uma coisa que me deixou fascinada? Sobre o Impetigore, eu não quero te interromper, mas só pra colocar aqui, que eu vejo o Impetigore como muito inspirado pelo filme do Wes Craven, Pânico. Porque aquele começo, né, que ela tá naquela cabine, e o cara, ela comentando com a colega dela ao telefone, falando, olha, tem um cara toda hora que fica aqui me regulando, isso tá me irritando, tá me deixando com medo, entendeu? Aí ela fala pra amiga, porra, o cara tá aqui de novo, e realmente, aí o cara fala, abre a cabine assim, o que você quer? Ela fala, você é fulana tal? Aí ela fala, sim, por quê? Já com muito medo, puta. Aí fala, peraí, cara, o cara vai no carro pegar um facão. Meu, esse é um começo que, cara, tu não fica travado, sim, assistindo, não tem nada mais. Porque essa abertura te prende na cadeira, entendeu? Onde você tá. E a menina, ela fica completamente à mercê, né, cara? Porque não importa o que... E aí, de novo, a gente, lá no começo dos filmes, a gente via muito clichê da mulher que foi estuprada e filmada e ela tem o papel da vítima. Então, aqui a gente vê uma pessoa que está sendo perseguida, que a sociedade continua não conseguindo contemplá-la e cercá-la de segurança, mas ainda assim ela consegue sobrepor. Por quê? Porque a força das circunstâncias, porque ela corre atrás, enfim, uma hora ela decide sair da cabine. E basicamente por conta de uma lenda local, enfim, que dizem que ela é de uma família que trouxe uma maldição para a vila lá das crianças. Sim. Onde todas as crianças simplesmente nasciam sem pele, né? O que tem de super inventivo, de manipulação de câmera, de brincar com arquétipos de personagens, porque, pô, tem personagens lá que tu olha, tu bate o olho e fala assim, cara, esse cara aqui é um vilão, vilão filha da puta. Essa daqui é a garota que quer se aproveitar de uma lenda local pra poder ganhar uma grana, tal. Sim. Ele tem esses personagens clichês, mas ao mesmo tempo, cara, é super bem pensado e super bem filmado, cara. Eu acho ele... Assim, ele é visualmente foda e o gore dele é absurdo, os facões cortando o pescoço. Pra quem gosta de um facão no pescoço, eu particularmente gosto muito. É, assim, parada com facão. Pô, bicho, é maravilhoso, sabe? A câmera é de cabeça pra baixo, quando personagens, sim, alguns estão de cabeça pra baixo. Toda hora. Até, cara, esse filme, até o pôster dele é aterrador, o Douglas, que é... A menina assim com os olhos, e os olhos dela são duas mulheres de cabelo muito longo, liso, de cabeça pra baixo, de ponta cabeça, assim, pra baixo, sabe? Então, assim, o do Satan's Slave, eu achei que ele tentou fazer um filme que era extremamente reverencial, e o Joko Noir é um diretor foda pra caralho. Eu vi o Modus Animali dele também, que é foda, e puta que caramba, pariu. Caramba, sim. É outro filme que precisa de uma remasterização urgente, porque a qualidade que ele tem dele é horrorosa. É um sujeito que ele se programa pra agir da maneira mais grotesca e assassina possível. E, porra, cara, o filme, ele brinca com as tuas expectativas pra caramba. E, enfim, o Joko Noir, ele é um cara que ele faz filmes de gênero, que gosta de fazer refilmagens. E, no caso do Satan's Slave, eu acho que ele tentou... se aproximar demais do original e tentou... E a tradução pro novo público, pra mim, pelo menos, não funcionou tanto. Eu não acho que é um filme ruim. Longe disso, é legal. Tem uma coisa camp no filme antigo, né, Felipe? Também. É um pouco engraçado, né? Um pouco. Sim. Assim, eu acho as atuações, algumas atuações, né? É claro que, né, o camp não é problema, entendeu? É a história, eu concordo contigo que a atuação é uma atuação boa e tal. Tem uma maquiagens legais, né? Mas tem momentos engraçados, vamos combinar, né? Meio novela usurpadora, assim, meio... Mas, não, tem uma série desses filmes que é bem isso mesmo, mas, cara, eu encaro da seguinte forma. O que a gente considera como camp, talvez pra outras pessoas não seja, especialmente quando a gente fala de um filme... De um recorte de época, né? Uma época que, específica. De um recorte, né? De época e de um recorte estrangeiro, Angélica. Porque você pega, sei lá, se você for ver um filme... As Aventuras do Zico, que é um filme sobre o Zico... Que é isso, cara. Brasileiro, dos anos 90, horroroso. Você vai falar, nossa, o filme é camp. Se um estrangeiro vê isso, você vai falar, é um filme camp. Eu vou falar, não, é uma loucura. Mas assim, cara, você acabou com o meu dia agora com as Aventuras do Zico. O Oriente, ele não se preocupa muito em categorizar em subgêneros, né? Então, humor, horror, é gore supremo, chacinando criancinhas puras, inocentes, numa história infantil, isso é muito comum, né? Quando eu falei daqueles filmes lá do Tokusatsu gore, é porque tinha criança morrendo e tinha gente colorida, fantasiada, né? De Hanuman, né? Mas esses filmes que vocês falaram, do Satan's Slave e tal, a gente pode pensar muito no Cautionary Tale, né? Aquela ideia do, ó, vocês não estão seguindo o Islã, vocês não estão seguindo a religião, olha o que pode acontecer. São as histórias de aviso, né? Isso. Toma cuidado, olha o que porque você tá fazendo. Porque são sociedades conservadoras, são sociedades que querem botar uma lição de moral ali, né? Nesse sentido, né? Sim. Então, o próprio Impetigor também, ó, vocês estão indo para um lugar desconhecido, duas moças sozinhas. Né? Exato. O também é religioso, só que para um outro lado, né? Só que aí tem um lado, né? Que vocês estavam falando também da mudança de personagem, de arquétipo, a reviravolta. Muitos desses filmes, quando a gente pensa no lado ocidental, que os fantasmas são do mal, por exemplo, a gente tem uma relação que é diferente, né? São cautionary tales também, né? Aquela história de aviso, mas os fantasmas, o sobrenatural, não é malvado, né? Quando a gente pensa, por exemplo, né? Eu vou falar no Coming Soon já, mas quando a gente fala em filmes onde você tem aquele encosto, ele não necessariamente é do mal. O The Parallel, por exemplo, né, que eu vi no YouTube, infelizmente, sem legenda em português, a menininha, a mãe é brutalmente assassinada e o fantasma da mãe protege a menina como se fosse um super-herói, saca? Né? Tudo de mal que vai acontecer com a menina, né? O fantasma da mãe tá fazendo as coisas mais escabrosas com qualquer pessoa que se meta com ela, né? E ela vai ser adotada por uma outra moça que sofreu abusos, a questão do aborto e por aí vai. Então a gente tem o próprio Shutter, né, que vocês falaram no começo do filme, né, que tem elementos assim também, né? E o próprio Caminho Sum, né? Que a gente vai ter não necessariamente sem querer dar spoiler, né? A gente não vai ter não necessariamente uma relação de bem e mal, né? Na história, né? Eu acho que tem uma questão trabalhista também no Coming Soon. Também. Esse negócio de você falar pro ator, ó, faça melhor. Porque é uma relação cotidiana, né? A relação com os espíritos, pô, sua mãe, né? Sua avó, sua tataravó, viraram espíritos, né? Então é uma relação diária, cotidiana. A forma como eles entendem o mundo espiritual lá no Sudeste Asiático é bem diferente da gente, né? Porque o lugar, o Felipe até estava falando sobre isso, né? A nossa relação espiritual está muito ligada a posições da alma, ou no inferno, ou no céu, né? É bem diferente do que eles imaginam quando eles fazem oferendas na rua, quando eles fazem oferendas diárias, né? Para os espíritos que estão ali com eles, né? Então essa história da casa mal-assombrada pode ser sua, né? Pode ser sua avó que está ali querendo bater um papo contigo, né? E a gente tem essa relação que é bem diferente, né? Né? E não necessariamente o espírito do mal, o espírito que quer fazer mal, né? Então, às vezes o espírito só quer conversar contigo e, exato, né, te dar um toque pra você não fazer isso, né? O chantagem, né? Tem outros filmes que tem essa relação, né? O Coming Soon é bem interessante nesse aspecto, né, Angélica? Olha, vou te falar, gente, assim, tá tudo no canal, gente, você sabe que a gente tá comentando o que tem. O Coming Soon, ele é um filme que, primeira coisa que você fica ali absolutamente encantado, é uma sala de cinema maravilhosa, enorme, né? São as salas, o pessoal fala que são salas antigas, né? Imagine as salas novas então, hein, gente, né? Pra vocês verem. Tá contextualizado numa época mais recente, porque é um filme de 2008. Então você vai ter uma filmagem, um filme, que ele relata ali um caso de uma mulher, né? Que depois se transforma numa entidade, que sequestra as crianças, né? Arranca os olhos das crianças, né? E tal. Só que tem um cara que trabalha lá, tá pirateando o filme, né? Para uns gangues ali, uns gangster ali. Só que, porra, ao mesmo tempo, esse filme tem. Ele conversa muito com um filme que a gente ama muito, que é aquele filme lá que é... Os Olhos da Cidade São Meus. Que a gente comenta, procure o nosso podcast falando cinema espanhol. Falamos sobre esse filme, que é o cinema falando sobre cinema. A certo momento você fica na dúvida. Eu acho que o diretor assistiu Os Olhos da Cidade São Meus, né? Porque a certo momento você vê que o que está acontecendo na tela é o que está acontecendo de verdade, né? Então você não sabe o que é verdade, o que não é verdade, quando a pessoa entra no filme, está no filme ou não. É uma história muito cruel, né? Porque vai falar de uma... A chomba vai te pegar. É a chomba, isso é uma... Olha, é legal, gente, porque ao mesmo tempo que tem uns clichês de terror, eles sabem lidar muito bem com esses clichês, usam o próprio material do filme para divulgação, que você fica com a impressão que a divulgação do filme que, que você está assistindo é o que eles vão usar como material depois, né? Sim. Eu fiquei assim, achando, opa, esse colocaram ali, vão usar depois para fazer a divulgação. Não, é paranoia, é insanidade, essas mensagens anti-pirataria que você falou também, né? Essa metalinguagem... É um pirateia que você morre, hein? Um pirateia, você vai piratear, é que nem o Ringu, né? Tem um aspecto meio Ringu aí. E um outro elemento que eu gostaria de citar, essa mistura do mundo real com o mundo ficcional, né? É importante a gente mencionar que lá para os anos 80, que vocês estão falando aí dos anos 80, esse revival para o século 21, desses filmes do Oriente, é importante mencionar o Twilight Zone, Angélica. Lembra duas criancinhas vietnamitas, junto com Vic Morrow, que foram mortas num acidente quando caiu o helicóptero. Não é? Porque foram duas crianças do Vietnã que morreram em frente às câmeras, né? Junto com um ator de Hollywood, né? E que é no limite da realidade, né? Longa, gente, porque a gente tem um projeto com o The Twilight Zone e a gente comentou, inclusive, o Longa, cara, que é o diretor mesmo, Marcos, que foi processado, né? Foi John Landis. Foi processado, gente, e, cara, foi um erro total, um erro de administrar o espaço, fazer aquela cena, e o negócio matou eles na hora. Primeiro que tava infringindo leis de regular trabalho infantil, criança não pode trabalhar à noite, sabe? É tudo tão horrível. Aí essa cena tem na internet, sabe? Não recomendo. É triste, horror. Viu? É triste. Mas aí, pra trabalhar com esse horror, se a gente pensa, a gente pode imaginar lá no... Esse filme é de 2000 e pouco, né? 2008. Se a gente pensar na Bruxa de Blair e pensar nessa história de found footage e tal, o filme que vira, né? E relembrando também os exploitation lá dos anos 70 e 80, tipo Cannibal Holocaust, né? A gente tem essa história do filme de terror que vira realidade. E a realidade se misturando com a ficção, né? Então eu queria trazer essa ponte, porque essa metalinguagem, além dos olhos dessa cidade são meus, também com esses casos... justamente de filmes trash, filmes exploitation lá dos anos 80, que muita gente morria mesmo. Pessoal que se pendurava no penhasco, pessoal que caía do jipe. Muita gente morreu de verdade nesses filmes que eram filmados lá nas Filipinas, né? Por equipes de baixíssimo orçamento de Hollywood, né? Muita gente morreu, muita gente boa, né? Duplês morrendo, caindo de penhasco, caindo de helicóptero. Não, o Marcos estava falando sobre isso, o Douglas, que no documentário, o pessoal, assim, o Roger Corman, muita gente ia filmar lá, porque não tem direitos trabalhistas direito. Exatamente. Aí, ou seja, você sofreu um acidente, o dublê, te davam dinheiro do dia e te mandavam embora. Então a questão trabalhista, ela podia, não à toa, tem vários filmes de terror e tudo que a questão trabalhista está presente ali. Porque tem um abuso trabalhista. Né? Então Sim. você é uma pessoa, um trabalhador precarizado, né? Imagina você sofrer um acidente e te darem, sei lá, $50, pega aí, ó, vai pra casa. Vai pra casa o quê? Todo queimado? Então é foda, né? Bom que você tocou nesse assunto. Você teve a coisa daquela Imelda Marcos, por exemplo, Sim. né? Que ela queria fazer a promoção da cultura, né, das Filipinas e tudo mais, né, da arte filipina e etc, ser uma espécie de embaixadora da cultural das Filipinas, logo aquela, né, Salafrária. Aí ela vai construir aquele prédio onde vai ser sediado o Festival de Cinema de Manila, né? O desaba uma parte do prédio durante as obras, ela manda cimentar os corpos dos trabalhadores. Nossa, na cara do Ésma, né? Isso é horrível. E transforma, né, o local onde é a sede do Festival de Cinema num cemitério, na qual você vai pisando no... Aberração. Eu tinha quebrado essa merda toda, com um monte de gente lá, quebrado, cair pro chão essa merda. E veicula imagens falsas dos corpos sendo resgatados e das famílias sendo indenizadas. Até parece, né? É um horror. O horror real, acho que é pior, né? Vê que tem gente que tá no mundo, ou já passou pelo mundo, só gastando oxigênio dos outros, né? Foda. Quer ver um elemento desse que vocês estavam falando no começo sobre a questão política, Angélica? Aquele filme, o Meat Grinder, né? Que esse é da Tailândia. Né? Aquele que tem a moça que começa a fatiar a gente para transformar em carne pro restaurante dela, serial killer. Sim. Né? Uhum. Isso lembra muito aqueles casos dos filmes trash que a gente fala, mas também tem muito essa questão de verdadeiras máquinas de moer gente que foram os regimes ditatoriais aí, das Filipinas, da Indonésia, da própria Tailândia, né? Então a gente, Camboja e por aí vai, né? Você vai falando de uma série de massacres e carnificinas, e esse filme, o Meat Grinder, né? O Kamin Sun, ele tem esse lado da morte em frente às câmeras real, né? Mas o Meat Grinder tem esse subtexto político, né? Sim. Da serial killer, né? Que, cara, tem a cena do tanque de carne humana, né, com a garota presa dentro do tanque, dos corpos, que me lembra também aquele filme O The Cadáver, que você botou lá no OK Who, que o clímax do filme é no tanque de cadáveres da escola de anatomia, né? Pesadíssimo o negócio. São os negócios pesados, horrorosos e baseados em fatos reais, né? Então, e lembra muito Ebola Síndrome, né? Lembra Sim, muito que é um dos podcasts mais antigos, né? Ebola Síndrome. Foi minha primeira, minha primeira escolha no podcast foi Ebola Síndrome. E eu lembro, esse podcast você tem que escutar de novo, porque a defesa do Douglas, do cara, é uma coisa que é pra ficar pra posteridade. É muito engraçado. Tá fazendo piada, né, gente? Porque não, eu sei, mas que é engraçado é porque é mó legal quando a gente pega os nossos primórdios, né, fazendo podcast. Sim. Sim. É engraçado. Porque essa questão de transformar pessoas em objetos, né? A gente falou um pouquinho disso lá no filme da Nock, né? Da menina lá da Matidô, né? Do Dear Sister, né? Sim. Mas aqui a gente tá falando em nível. Não tem delicadeza, não tem subtexto. É literalmente transformar em carne moída as pessoas. É bizarro, né? Gente. Chegando aqui para os finalmente, eu vou fazer uma brincadeira com vocês, porque realmente a gente assistiu muitos filmes, não deu tempo de comentar muita coisa, até porque a gente vai se aprofundando, puxando para lá e para cá, mas eu vou sugerir que cada um de nós, vou ficar por último, recomendemos aí uns 4, 5, 6 filmes, o que conseguir, na média de mais ou menos 1 minuto, 2, 3, tá bom? Então, eu vou começar com a pessoa que vai, com certeza, fazer mais recomendações, que é o nosso queridíssimo Douglas Freak. Vai lá, Douglas. Oh my God. Bom, então, contando, né? Eu vou falar, então, o seguinte, de um tema, tá? Que são as vampiras cabeças com tripa voando, né? No Camboja, são as criaturas Api, né? E aí, no Camboja, você tem o filme de criatura de cabeça, que é um filme caseiro, né? É Niang Arp. Lembra muito aqueles filmes da Uganda, da Nigéria, né? Aqueles filmes com efeitos domésticos, vamos dizer assim, né? Nieng Arp, o filme de cabeça voadora do Camboja. Nas Filipinas é chamado de Mananangal, né? E na Tailândia é chamado de Krasue, né? Então, o Krasue, meu tailandês não é muito bom, né? Então eu recomendo que vocês quiserem assistir um filme sobre vampiras de cabeças voadoras, né? Que come recém-nascido, que come rato, come feto, come tudo, né? Ghost of Guts Eater, ou Krasue Sal, né? Que é o filme de 73 da Tailândia, né? Que essa maldição vai passando de mãe para filha, né? Uhum. E tem uma das cenas mais inacreditáveis, que são duas desses Krasue, né? Uma brigando com a outra, é tipo um Street Fighter desses dois bichos, né? E uma mordendo o intestino da outra. É um negócio, assim, imperdível, né? E aí, rapidinho, né? Porque tem que ser rápido, Mystic Zimbali, ou Leak, que é como é chamado essa vampira lá na Indonésia, né? O Leak, que é o mais famoso desses filmes, né? De vampira com tripa voando, né? Que é um festival escabroso de mulher vomitando rato, mulher vomitando feto morto, né? Vômito verde pra todo lado e alucinação, e bruxa do mal de um lado, bruxo do mal do outro. Imperdível. E o mais interessante que eu achei, pra terminar minha participação, é o Inhuman Kiss, que a Angélica colocou lá no OK Rus, né? Uhum. Que é a Krasue, que é justamente as mulheres vão se beijando e passando a maldição, e é um triângulo amoroso de um cara. É o Twilight que deu certo, cara. É o Crepúsculo que deu certo, porque tem uma entidade do mal, vampiro, lobisomem, né, que ataca essas moças vampiras, mas ao mesmo tempo ela é apaixonada por um desses Kranang, né, que é esse vampiro, esse bicho doido que caça as vampiras, e um médico da Vila Normal, que é um filme espetacular. Foi um dos últimos filmes que eu vi pra assistir, pra pesquisar esse, uhum, esse programa, né? É espetacular. Se vocês não quiserem ver aquela podridão dos anos 80, dos anos 70, vejam Inhuman Kiss, né? Olha, as pessoas falam que é lindíssimo esse filme dos que eu não consegui assistir, Douglas. Espetacular. Vejam, é o Twilight que deu certo. Esse, inclusive, tá na Netflix, né? O Inhuman Kiss. Ah, é bom, bom, bom. Ainda nessa seara do gore bizarro do lado da área rural, né? A molecadinha estudantil, você também botou lá no OK Ru, o Art of the Devil. Só que esse é o que você botou lá, Angélica, é o Art of the Devil 2, tá? Ah, é o Arte do Demônio, né? Que é a maior quantidade de plot twist da história do cinema, tudo ao mesmo tempo agora. Com fantasma, canibalismo, misticismo, bruxa que não é bruxa, bruxo que é bruxo que não é bruxo, fantasma que você acha que a gente vive, gente viva que você acha que é fantasma. É um negócio espetacular, com incesto, canibalismo. Não, não que o incesto e canibalismo sejam espetaculares, tá, gente? Mas é um espetáculo cinematográfico. Claro. É, deixar claro. O festival de queimar carne humana no maçarico é imperdível. Precisava, minha via trash, precisava recomendar o Art of the Devil 2. Gore pra quem gosta de gore, cara. É muito bom. Ai, muito bom. Eu lembro que a gente assistiu há muitos anos o Art of the Devil 1. Que sim, a gente brinca que é um dos filmes que dá uma agonia, que tem coisa, gente queimada, descascando. Que, sim, pelo amor de Deus. O Art of the Devil 2 vai ter também, que é horror em vida esse filme. Meu Deus. Muito bom, não, muito bom. Vamos lá então, seguindo aqui, você, Marcos Noriega. Bom, eu tenho algumas... Vamos por partes. Já que vocês estão falando em canibalismo, né? Você tem um filme de... Você teve um curta de horror com uma personagem chamada Dara. Uns anos atrás, né? Essa personagem que é uma pessoa assassina e que ganha uma longevidade muito grande comendo carne humana. Enfim, a gente vai vê-la novamente, essa personagem volta no filme de 2009, Macabre. Ela e os filhos têm um próspero negócio em que eles atraem famílias de pessoas incautas que passam na estrada para casa deles, e eles matam essas pessoas com requintes de crueldade para vender a carne das pessoas. E o feto também, né? Os fetos. Para apreciadores que pagam muito bem para comer carne humana, né? Então esse filme é uma espécie de... É uma mistura de slasher com torture porn, né? É um filme... É, assim, ele pode não ter nada de é uma coprodução Indonésia-Singapura. Ele pode não ter nada, digamos assim, de tão fora do comum. Mas o que eu acho que é interessante nesse filme é que ele é muito mais... Ele deixa o albergue no chinelo enquanto gore, torture porn, e ele é um filme que ele vai até as últimas consequências do limite do aceitável. Eu nunca vi tanto sangue em um único filme, e olha que eu já vi bastante filme na minha vida. É impressionante, né? O outro que eu queria recomendar é um filme chamado Bliss, é um das Filipinas. Eu gosto muito dessa atriz, que é a Isa Causado. E aqui nesse filme ela tem a chance de brilhar, eu acho. Ela faz uma cantora que também tem uma carreira de atriz, e ela sofre um acidente numa das filmagens, e ela fica presa em casa. Ela tá sem poder andar durante um tempo, e sendo cuidada por uma enfermeira. Ocorre que ela começa a desconfiar do comportamento dessa enfermeira. A enfermeira tem um comportamento bizarro, e ao mesmo tempo ela tem uma vida meio infeliz, porque ela vive oprimida pelo agente dela, que rege a carreira dela, querendo cada vez mais dinheiro. Ela é oprimida pelo marido, e ela tá fazendo, na época que ela sofre presente, ela tá fazendo um filme que fala de uma relação abusiva, de uma mulher que sofre uma relação abusiva com o marido. Ocorre que as histórias começam a se cruzar. O que é a realidade? O que é a vida dela? Ela começa a ter flashes de como se ela estivesse acordando numa outra vida. Lembra muito o que a gente viu em alguns episódios do Além da Imaginação, inclusive. E a gente fica sem saber qual é a... Ela começa a ficar sem saber o que é realidade, o que é ficção, o que é sonho, e o que é realidade paralela. Um filme muito interessante, muito bem feito, assim. E, como eu te falei, tem uma atuação muito excelente da Isa Causado, né, nesse papel. E tem algumas reviravoltas também, que vale a pena. Um outro que eu queria citar é o Ho. Não sei se vocês chegaram a assistir. Eu vi. Tenebroso também, da área rural, do das horror, crianças, da bruxa. Né? É, horror. É um folk horror minimalista, até, eu diria, em que basicamente uma família, né, que é a mãe e os dois filhos pequenos, eles estão morando sozinhos, né, porque o marido tá na guerra, se eu não me engano, tá longe, e eles recebem a visita de uma menininha que eles encontram ali perdida. Caralho, isso que... é foda. Isso, Felipe, é verdade. Logo de cara, essa menina, em um determinado momento, corta a própria garganta na frente deles. E aí, a partir daí, uma série de coisas terríveis, horrorosas vão acontecendo. E esse filme, ele é de uma crueza, de uma desesperança. Assim que ele me... E tem um elemento sobrenatural também, que eu não vou entregar. Mas ele me impressionou muito, muito também, esse filme. Não sei se você quiser também falar alguma coisa rapidamente sobre ele, Felipe, já que você também assistiu. Não, achei maravilhoso. O gore dele é absurdo. Os cenários já dão medo por si só, é sangrento. Gostei pra cacete, cara. Esse filme é muito bom. Uhum. E pra finalizar, por último, a gente até citou esse filme, aqui é o Kumantong, né? Que é o filme ali do Vietnã, em que você tem um cara que é um xamã, que ele atua numa determinada região, e você tem uma moça muda, que ela é meio que apaixonada por ele, e ela vai, por uma série de fatos que vão acontecer, ela vai ter a chance de trabalhar como assistente dele. E ela vai descobrir que esse cara esconde segredos, assim, absolutamente terríveis. Nossa, né? Esse filme, Marcos, é um dos mais impactantes, na minha opinião, também. O que que esse cara é capaz de fazer? O que que essa mina passa? Essa mina que ela é muda, né? Meu Deus do céu. É um folk horror misturado com elementos de thriller, com elemento de serial killer e elementos sobrenaturais também. É um filme muito, muito legal também. Achei muito bem feito, muito bem conduzido e tal. Eu foi um dos que eu mais gostei, inclusive. Então acho que são esses quatro que eu gostaria de recomendar. Uhum. Na velocidade da luz. Na velocidade da luz, né? Fazer o quê, né? Ah, legal. E você, Felipe? Bom, então, a minha primeira recomendação é Fortuna Maldita. Ele tá na Netflix, ele é um filme da Indonésia de 2018, do Timo Tiajanto, é difícil, gente, é muita consoante, cara. Mas, cara, é um filme, assim, com um gore absurdo, a história da menina que ela descobre que o pai dela, que sempre foi ausente, morreu, e aí ela vai atrás da herança, ela tem que encontrar com o resto da família do pai da família dela, com quem ela não tinha nenhuma boa relação. No meio da estadia dela lá na casa antiga do pai, a madrasta dela é possuída por um demônio barra fantasma, um negócio um pouco confuso ali, mas cara, é um gore absurdo, os espíritos passam de uma pessoa pra outra do nada, tem gente sendo decapitada, assim, acho que se tivesse mais 30 segundos e até faísca caindo do teto, cara, mas assim, ele não é só trash não, ele tem uma história muito legal, é bem atuada, assim, tem umas, a protagonista principalmente é bem canastrona, mas ainda assim é um filme que se levado a sério dá pra gostar. Tem outro chamado O Segredo nas Paredes, que, cara, é bizarro. A história é super pesada, sobre morte dentro da família, sobre ocultação de culpa. Em alguns momentos você pensa que pode ter uma questão incestuosa ali, mas, enfim, não vou contar o final do filme, mas tem umas questões ali sobre relações familiares não resolvidas e culpabilização em cima de pessoas que têm problemas de ordem mental, cara, que, enfim, o filme é cheio de reviravoltas e, cara, é muito bom mesmo. Esse daí também está na Netflix. Por exemplo, todos os filmes que eu vou citar são todos na Netflix, cara. O outro é O Terceiro Olho, do nosso querido Rock Soraya, que a gente acabou falando um pouco, assim. Eu não gosto tanto da série The Doll, mas O Terceiro Olho eu acho sensacional, porque ele se leva zero a sério. Ele não é tão bom quanto Suzana Enterrada Viva, né, Angélica? Mas, cara, nossa, eu acho Suzana ele... Suzana é maravilhosa. Suzana eu acho bom pra cacete, porque ele se leva a sério e o Rock Soraya mostra que consegue fazer. E não é nem só ele dirigindo, né? Tem um outro diretor com ele no Suzana Enterrada Viva. Mas O Terceiro Olho, cara, ele é o misto de comédia com terror na medida. Até os efeitos especiais toscos eu acho maravilhosos. O Terceiro Olho 2, ele consegue ser ainda mais canastrão. É bom demais porque, cara, eles matam personagens do primeiro filme no começo do outro filme, mas assim, de uma maneira que deixa, sei lá, Sexta-feira 13, a franquia Sexta-feira 13, sabe, mamando o dedo, cara, porque é extremamente tosco e brusco, mas é maravilhoso. E o outro filme que eu vou citar é um filme que começa muito bem, mas depois termina muito mal, que é o Ghost Lab, que é a história de dois garotos que querem fazer uns estudos ali sobre o além-vida. A premissa é meio Ghostbusters, tá ligado? Só que no meio do filme eles resolvem fazer um experimento muito louco, um deles se matar... E do nada ele vira um filme super maniqueísta, que é uma pena, cara, porque... Cara, eu adorei esse filme, sabia? Eu não coloquei pô, nada cara. Na lista. Pô, velho... Meu filho ama esse filme, nossa, ele que me apresentou. Pô, o Oliver deve adorar, né, cara? Porque, cara, eu imagino que se eu fosse um pouco mais novo, eu também ia gostar muito mais, só que eu fiquei olhando e falei, meu irmão, não é possível. Que o filme vira uma dramalhão, né? Tinha um potencial tão grande, aí do nada ele vira um dorama desgraçado. Assim. E aí, tipo, porra, o sujeito chega lá, pô, vou provocar o fantasma, vou dar em cima da mulher do cara. Que isso, porra, cara? Vou ameaçar a mãe do cara, porra. Não porra, faz, bicho, cara. Caraca, tipo, meu Deus do céu, o cara vai, ele vai de 0 a 100 de uma maneira que é absurda. E fora isso, vão atrás dos filmes do Joko Anwar, que é um diretor foda, e dos filmes tailandeses também, que são muito bons. Muito bom, nossa, show de bola, pra caraca, né? Olha, nas minhas recomendações aqui, eu vou recordar as pessoas, que talvez nem precise recordar, mas os Peng Brothers, as produções deles, são produções que são com Singapura, Tailândia, então se você vai procurar aquele maravilhoso filme chamado The Eye, né, que é um filme da moça que faz o transplante, né? E começa a ver fantasmas. Tem também o filme que ela visita a Terra dos Mortos e tal. É um filme bem interessante, assim. Ou seja, tem coisas dos Peng Brothers que são produções que... coproduções com Singapura. Então, né? Vai que a pessoa não conhece Peng Brothers, né? Que eu acho difícil. Porque eu acho que tá nessa vibe aí dos anos 2000. do terror asiático, todo mundo ficou conhecendo. Mas eu quero trazer aqui uma coisa que eu gosto muito de antologias, né? Vocês veem, né? A gente já tem tantos podcasts e produção, assim, né? Pro mês de terror, de Halloween. E aqui a gente tem o Fobia, né? Que é quatro, né? Forbia, né? Fobia. Que é um filme de 2008 que vai ter algumas histórias interessantes. Vai ter a moça que começa a trocar mensagens no celular e acaba descobrindo que troca mensagens com alguém que está mandando fotos de onde ela está, é meio Perfect Blue. Gostei disso, né? A história tem lá um plot twist no final. Tem a história dos meninos que vão para o barco, só que um deles vai morrer, né? Só que eles não sabem qual que vai morrer, né? Porque um deles pode ser o fantasma. Isso é interessante. E eu acho que, não vou lembrar de todos os segmentos, mas o último segmento que eu acho que é um dos melhores, que é o Last Flight, que é da moça, que ela é uma aeromoça, e ela tá ali, foi recomendado que ela servisse a princesa do Curquistão, né? Que é uma mulher, assim, que a trata muito mal e tudo, e ela vem a falecer durante o voo, e ela vai ter que voar depois com essa mulher, né? Com esse corpo dessa mulher, que tem uma questão pessoal com ela, né? E eu acho que é uma das melhores histórias. Eu acho que o Marcos assistiu comigo, ele é capaz de concordar, né? Que é o Last Flight, é de gelar o sangue, né? Por isso que eu gosto de antologia, né? Tem os que são mais ou menos, mas tem os que são sensacionais. E nessa antologia tem, né, Marcos? Também. Eu gostei da primeira história. Eu achei a terceira interessante. Achei a última, que é o Last Flight, a última história, né? Eu achei muito legal. E a segunda eu achei terrível. Assim, mas, no geral, é bacana. Tu também assistiu, Felipe? Sim, sim. Achei o primeiro muito legal e a última também é boa. Ah, legal. Muito bom. Tu também, Douglas, chegou a assistir o Fobia? Tô anotando aqui. Anotando. Ah, beleza. Tá no canal também. Anotando. O problema desse filme é a segunda história, que ela chega da dor de cabeça de tão terrível. Não, tem aquela dos meninos, né? Que eu acho meio bobinha também, dos meninos. Mas a última, caraca, na última pegaram pesadíssimo. É a melhor história, né? É, poderia até ser um, sei lá, um longa, né? De tão boa. E claro, vou ver. Ah, tá, você vai gostar. Tem vários filmes que nós não mencionamos, tem vários filmes que estão no canal, porque eu fiz curadoria. Tem um aí que é o The Maid. Não confunda com aquele filme lindo lá do Sean Wook Park, né? É um filme de terror sobre uma mulher que ela vai trabalhar para um viúvo, só que o cara, ele se envolve com o cara e o fantasma da mulher vai atrás dela. É um fantasma daqueles, entendeu? Que não quer deixar não o marido ficar com outra mulher de jeito nenhum, né? E eu quero recomendar novamente, num curso... Esse é o de 2020, né? Só também porque tem um The Mate que a gente falou e o Marcos sugeriu. De Singapura, né? Exatamente. Isso. Tem o The Mate da menina novinha, que é de 2005, que é a que pisa naquele negócio que não pode pisar, né? A mulher fala assim, ó, não pisa nas oferendas, ela vai e pisa sem querer, e aí a casa cai, né? Esse daqui não, ele é mais... Tem um cara de dorama, novelão, sabe? É uma história de amor e depois descamba pra fantasma. Mas é interessante, é legal, é muito elogiado. É, quer ver? Mas o que eu quero recomendar novamente, reforçar, que ele é lindo, gente. Que pena que não deu pra falar muito mais dele. Que é esse filme aí, que é de 2022, o The Medium. Esse filme, ele é sensacional. Ele é tipo um documentário, né? A gente não falou muito sobre essa estética do documentário. Esse é um filme que ele evoca, né, Douglas e pessoal que deve ter assistido. Um documentário que está sendo feito, tem alguém filmando. Ele é um excelente filme sobre empreendedorismo. Eu sempre falei. É, porque a moça é uma estagiária proativa, competente e com espírito de liderança. Depois ela vira uma endemoniada competente, proativa e com espírito de liderança. Podia ser passado em curso de coach esse filme. Não, e é daquelas histórias que você acha que é uma coisa e não é. Que um espírito pode ser benevolente e não é. Isso é tão interessante, né? E, cara, eu acho tão primoroso esse filme, né? Tem gente que não gostou do ritmo, gente, mas eu tenho a menor pressa, assim, se a pessoa quer construir uma história de terror que seja aterrorizante, exato, né? E ele vai pra esse lado. Meu, é uma história aterradora, é o que acontece. Ele é o diretor do Espíritos e do Pimaki. do Pimac, olha aí, cara, né, você vê, né, e tal, tem vários que a gente não mencionou, tem o The Coffin, que é um filme, por exemplo, de uma tradição que você finge que está sendo enterrado, você fica na posição, no caixão, só que você, para poder pedir bênçãos, né, e sorte, só que claro que vai dar merda para alguém isso aí, né, sei. E tal, no The Coffin, e, né. E as escolas assombradas por fantasmas, né, The Dorme, tem o The Dorme, Espírito, né? Das Filipinas, da escola de convento, uhum. Né, e o Hysteria, Bizican e Bliss, né, Hysteria também, exato, tem um monte, sobre os fantasmas do mal nas escolas, né, fantasmas que é outro, escolares, que sim. É a relação com poder, né, freira, sim. O diretor da escola, tem o Iri, né, você falou do Iri, né, é. Também tá no canal, Iri, a né? Universidade da Meia-Noite também, que é um terrir absurdamente ridículo, mas é divertido. É, sim, então, muita coisa muito, que não deu pra muita coisa, né? Muita coisa. Abordar. Eu até peguei um filme aqui, pra quem quiser se aprofundar sobre questões curiosas, assim, a gente fala de cinema de gênero, mas o Pesadelo Perfumado, apesar do título, ele é um filme que vai contar sobre um cara que o sonho dele é ser cineasta e tal, então vai ter o registro dele, da vila dele, do cotidiano dele. É um filme que eu peguei lá naquele fórum Making Off, né? Então você vê que as pessoas têm um... Não tem muito material, mas às vezes o que tem a gente quer colocar, quer adicionar, mesmo não sendo um material assim que tenha relação com o terror, né? Então, vale muito a pena ver. Inclusive, finado, assisti finado Making Off, né, cara? Mais uma vez, é a perseguição que tem a esses fóruns, aos sites que compilam esse tipo de filme. Depois que derrubaram o Making Off, é muito difícil de achar os filmes que estavam linkados lá, né, cara? Não, e, gente, é assim, é por isso que eu tô fazendo, aí a gente não sabe até quando, né? Porque a gente não tá mais gravando coisa em mídia física, né? O Marcos ainda tem muita coisa em mídia física, DVDs e tal, mas muita gente já não tem, né? O Douglas tem os HDs, né? HD externo, vários HDs externos. Infelizmente, muitas das vezes eles, né? Também vão-se embora, né? Vão embora. O que eu tô fazendo? Eu tô fazendo upload pra um local onde tá, as coisas estão se mantendo por enquanto, né? Né? Porque tudo na internet é por enquanto. Porque no OkRu, lá você percebe que realmente o pessoal tá colocando bastante filme. Tem canal com mais de, sei lá, de 1000 filmes, de filmes clássicos, etc. A gente também tem o nosso. Mas é o tal negócio, né? Isso pode se perder, né? Então, essa perseguição, né? E tal, é por isso que a gente tem que encontrar maneiras de driblar mesmo isso, sabe? Sem hipocrisia, né? Tentar driblar para sobreviver, porque é uma questão de pesquisa, uma questão cultural. Como é que é isso? Você vai ficar assistindo tudo só em 20 streamings que tu tem que assinar separadamente. Ah, eu quero assistir cinema de arte, assino um. Ah, eu quero assistir série, outro. Ah, eu quero assistir House of the Dragon, outro. Gente... Não há dinheiro para tal. Então, na verdade, não estou nem falando de coisas novas. Para coisas assim que você está tentando divulgar, fica difícil. Onde é que você vai colocar tudo, né? Acha Google Drive, né? Então, a gente está realmente, né, na luta para tentar manter esse material lá, né? Se vocês puderem, quiserem, baixem os filmes. Eu faço isso normalmente. E faço upload para o Google Drive, vai. Eu fico criando, né, contas no Google Drive para poder colocar as coisas e não perder. É assim que eu faço, né? E é isso, né, gente? A gente hoje se estendeu bastante no nosso podcast. Um pouco. A região era um pouco grande, para dizer, né? É o mínimo. Então tem muita coisa que a gente não mencionou, mas eu repito, é só ir lá no nosso canal no OkRu. Eu vou deixar muita coisa linkada na publicação, tá? Então se você está escutando só o podcast... Vai na publicação para que você possa ver os filmes mencionados. Tudo que o Douglas mencionou, vou tentar colocar, como eu sempre coloco, Felipe, Marcos, tá? Então não deixe de ir lá no site, tá? masmorracine.com.br ou masmorracine.wordpress.com. Quero finalizar aqui agradecendo primeiramente ao Douglas Freak, meu amigo, que tá há anos, gente, desde o segundo podcast de Halloween, sério, ele tá com a gente, o primeiro foi francês, né? Falou uma coisa sobre omelete de fromage from hell. Eu lembro. Meu, foi maravilhoso num sentido, que eu acho que o Douglas teve gastura porque ficava caindo, né, Douglas? Pô, foi aí horrível. Mas, voltava, mas foi legal. Mas olha, eu já fiquei encantada. É sempre bom ter o Douglas, é sempre um presente que a gente consegue ter você aqui no nosso podcast, viu, Douglas? Obrigada. E fala um pouco do Podtrash para quem caiu de paraquedas, não conhece ainda, né? Opa! Não, é sempre um prazer fazer essas viagens pelo mundo no cinema de terror com vocês. Virou uma tradição super prazerosa, super de acrescentar, sabe, a quem gosta de pesquisar esse cinema que foge, né, desse escopo lá de Hollywood e tal. O cinema é muito mais que isso, né? E essa viagem que você possibilita, Angélica, né, pro pessoal ir descobrindo e conhecendo, né? A gente teve esse ano uma viagem enorme, né? Gigante pelo Sudeste Asiático, mas vale muito a pena conhecer, né? E lá pro Podtrash, a gente já fez alguns filmes das Filipinas e da Indonésia, o Mishki Zimbali, da Vampira da Cabeça, né? O Satanás versus o moço da aldeia, que o Satanás sequestra a filha dele. A gente já, e ele briga, ele troca soco com o Satanás e raio laser, né? A gente já fez esse filme também no Podtrash, mas esse programa me possibilitou várias e várias várias descobertas para fazer mais e mais Podtrash. Cara, só de Sudeste Asiático tem Podtrash por uns 12 anos mais. Né? Olha, então, olha, assim, que eu já tô aqui me convidando para participar de um podcast também, hein? Sim. Não, o Lady Terminator tá na pauta há muito tempo, mas com certeza, vamos ver se a gente grava o Lady Terminator. Se o Felipe quiser participar também, bora pro Lady Terminator. Favor, porque ele é espetacular, né? Então, a enguia vaginal assassina misturado com a Terminator mulher, cara, é um negócio. Né? Até a cena do olho tem, né? Mas assim, quem quiser ir lá, né, a gente completou recentemente 12 anos, né, a gente faz aniversário. Parabéns. Um ano depois do Masmorra, né, que tem 13, não é isso, Angélica? É, né? Isso mesmo, é, sim. Olha o 13 aí, né? É 13, rapaz! E a gente tem 12 anos fazendo, né, esse podcast de filmes horrorosos, mas que amamos assistir, né? Porque tudo tem um contexto, né? Até falta de talento, né? Então a gente fala desses filmes lá no Podtrash com muito, muito carinho, né? Então, e com muito carinho também. É sempre uma honra participar aqui. Adorei a gravação desse ano, né? E agora vamos pra Tuvalu, ano que vem, né, Marcos? Ah, eu queria que a gente fosse lá pra aquela região, assim, do... O Marcos sempre brinca, fala assim, como é que é? Região lá da África, esqueci, Marcos. Tu lembra o nome que tu falava? Tumbuktu, não lembro. Acho que é isso mesmo. Se a gente conseguir arrumar os filmes, a gente vai mesmo, Douglas. Nollywood, olha aí, o Akaliwood. Nollywood, isso! Bora! Aê! Ah, obrigado. Você sabe que tá dentro do nosso coração e é um presente poder ter contar com a tua presença, né? Sempre uma honra, sempre adoro muito participar desses programas com você. Obrigado. Você é demais, Douglas. Sou tua fã, Douglas. Eu também sou fã de vocês, pô, a rasgação aí. Olha a rasgação de cedo no final. Ai, muito bom. Quero agradecer também ao Felipe Pereira, cara. Felipe, esse ano nos proporcionou muita coisa boa. A gente finalmente fez o podcast falando do Fantasma do Paraíso e, caceta, nunca tinha assistido. Uma vergonha. Eu consegui botar dentro da minha agenda o tique de visto, ó. Adorei poder falar contigo, te colocar agora aqui no nosso podcast de terror pra tu trazer a tua opinião, sempre tão embasada, né? Obrigada, Felipe. Ah, um prazer sempre falar com vocês, adoro você e Marquinhos, adoro o Douglas Freak. Os filhos da puta não me chamam mais pra podcast nunca, porra. Ô, meu Deus, não seja por isso. Eu quero qualquer coisa, filme de boneco, filme de carro. Foi do Orangotango, né? O último que tu participou foi do Clint Eastwood com o Orangotango, né? Pô, você não tá enganado. Não sei se foi, cara. Ou foi esse ou foi algum do Sharknado, cara. Mas, pô, cara, por favor, qualquer... Bicho fazendo merda, distopia, filme de nave, cara, qualquer um desses, pelo amor de Deus, me chama que eu vou com tranquilidade. E, cara, foi uma viagem muito louca esse recorte, né, do Sudeste Asiático. É foda porque, assim, a gente deve ter visto uns pra mais de 50 filmes e ainda tem uns 150, 200 ainda pra poder ver dos bons, fora os ruins, que, enfim, ver filme ruim eu acho que também da XP. Se um dia tiver um além vida, a gente vai com certeza ganhar alguma coisa aí, porque a gente viu muito filme ruim nessa vida, né? Ótimo. Se Deus quiser. Mas é isso, né, gente? Se vocês quiserem ver e ler as coisas que eu estou escrevendo esse ano, eu estou escrevendo basicamente só filmes de terror lá no cinealerta.com.br. A gente também tem um podcast. A gente falou recentemente, acho que até a altura do lançamento desse podcast vai ter saído do Adão Negro, mas gravamos sobre esse mês sobre Poltergeist, o clássico do Tobe Hooper / Steven Spielberg, e sobre o Hellraiser, tanto a versão de 2022 quanto a de 87 do Clive Barker. Olha aí. E também estão lá no Vortex Cultural. A gente está um pouquinho parado, mas em breve devemos voltar aí ativa. E, gente, sempre um prazer aí. Agradecer a vocês aí por essa oportunidade maluca aí de ver esse monte de fantasma maluco, de cabeça voante, de vômito, de gosma escrota, de Rock Soraya fazendo o James Wanda das Filipinas, da Indonésia. Cara, maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa, cara. Quando a gente convida a pessoa, a gente sabe que a pessoa se meteu numa rascada. Então, quem agradece somos nós. E obrigada, Felipe. Muito bom, muito bom. Nossa, e por favor, visitem lá o Cine Alerta. Não deixem de ir lá no YouTube, porque agora o Alexandre também tá gravando vídeo, sim, né, sim. O Felipe? Sim, tá gravando mais, né? Muito bom. Sempre, sempre sensual, sempre falando de... Ele fala muito de mídia física. Ele é muito guerreiro, cara. Ele e o Davi, impressionante. É. A gente compra as paradas Tony 4K, faz review de 4K, pois é. De mídia física de 4K. Vale muito a pena ver, cara. É muito bom, não deixe de, olha, o Felipe tem um material maravilhoso, sabe, as resenhas que ele tá escrevendo lá, agora no Halloween, se você não leu, dá uma acessada, que tem muita coisa mesmo que o Felipe tá produzindo lá pro Cine Alerta, Alerta de Cinema, né, então é imperdível, tá, não deixe de conferir, gente. E agradeço também ao meu parceiro de gravação na vida aqui, o parceirão Marcos Noriega. Obrigada, Marcos, porque o Marcos ficou só na caverninha assistindo 40 mil filmes lá também. Olha, tá na companhia de vampiras sem corpo que ficam com os bofes de fora, de sujeitos amaldiçoados cobertos de piche, do Felipe, do Douglas e de você, melhor maneira de passar o domingo. Olha aí. Olha. Obrigada, porque vocês sabem, né, um registro, né, que a gente tá tendo, é uma coisa que às vezes a gente olha pra trás, bate uma saudade, sabe, fala, nossa, lembra quando a gente tava gravando sobre cinema espanhol, e tava com o Carlos Larios, tava com o Douglas, e a gente falou de REC, e dá uma saudade, e cara, é uma época da nossa vida, é um diário virtual, né, uma coisa que a gente tá registrando no momento, isso, né. Isso é muito legal, um dia eu queria até falar especificamente sobre isso, o registro, a memória, pra história mesmo, né. Sim, assim, né? O podcast, sobrevive a gente, né, isso. Exato. Daí, né? Sim. É. Um dia eu não vou estar mais por aí, né? O nosso destino é a gente um dia partir desse mundo, mas tá o registro, né? Se alguém salvar o download, o filme fica lá. É. O filme fica lá, o podcast fica lá, né? E que alguém veja e os fantasmas saiam e ataquem as pessoas. Olha que legal. Olha, muito bom. Muito legal. Mas, vai, olha, ver filme do Sudeste Asiático, maldito! Vá ver filme! Não esqueça de Romero! Olha, fazer esse mochilão que a gente fez esse ano, porque o pessoal, essa região que a gente pegou, eu descobri que é a região do mochilão, né? O pessoal consegue se hospedar nos hotéis mais baratos, pega a mochila, as viagens de barco pra lá e pra cá. É coisa tipo assim, ano sabático de quem tem grana, né? Aí pega lá todo o Sudeste Asiático, vai pro Vietnã, regiões mais religiosas, conhecer e tudo. Indonésia. A gente foi fazer isso com cinema e de gênero. Então, olha, é um presente, participar desse podcast, ter esse podcast é um presente para mim também, que ajuda a produzir, porque tudo isso é bagagem que a gente vai acumulando de ensinamento, de cultura, de aprendizado, de tolerância, porque você vê, eu falei da questão acadêmica, né, logo no começo do podcast, e o quanto tem de acadêmico estudando, né, porque enquanto o pessoal torce o nariz, porque são questões religiosas, povão, tem gente estudando e tentando entender isso daí, né. Então, acho que é muito rica a região de se conhecer, de se aprender, de se entender a questão política, porque recentemente, até famoso aquele vídeo da moça de Mianmar fazendo ginástica, enquanto estava tendo um golpe em Mianmar, né? Então, são regiões interessantes para se estudar a questão política, tá? Então, é um presente para a gente que produz e espero que seja para você também. E se você está gostando do nosso trabalho, você não esquece de ir lá nas redes sociais. Acompanhe a gente nas redes, tá? É só procurar Masmorra Cine em todas as redes. Instagram, Twitter e tal. Masmorra Underline Cast, na verdade, no Twitter. Instagram Masmorra Cine. Também eu tenho lá o meu TikTok, que eu tenho publicado muita coisa. Mas nós temos, como eu falei, Instagram, tem o nosso site, que eu já comentei. E, claro, a gente tem o nosso canal no OkRu. Não deixe de favoritar o nosso canal, porque a gente não para. A gente não para de publicar, né, Douglas? A gente agora publicou sobre os filmes do Sudeste Asiático, de terror, mas a gente tem muita coisa lá. Toda a nossa pauta, uma boa parte da pauta está lá. E tudo que a gente está conseguindo arrumar legendas, ou legenda em inglês também está indo para lá. Então, favorito ao OkRu. E se você puder e tiver condições, seja o nosso padrinho ou a nossa madrinha, tá? Colabore com algum valor mensal, porque você não sabe, esse é o último podcast agora que a gente grava durante este ano de 2022, porque vamos entrar em ato. Agora, a partir dessa fase do lançamento desse podcast, eu vou fazer alguns tratamentos de saúde que estão aí, né? Que eu estava enrolando para fazer, começar a fazê-lo. Não estou doente, nem nenhuma doença séria, nem nada. Questões mesmo, né, de você acompanhar e tal. E para quem sabe, a gente produz muito. Tem podcast sobre House of the Dragon, Rings of Power. A nossa pauta anual também, né? E esse ano, para você ver, né, Douglas, Marcos, Felipe, a gente costuma ter muito material em outubro. Muito, muito. A gente faz audiodrama, a gente pega assim, fala, por exemplo, que a gente já fez, né, as mansões de terror do cinema, né, então as mansões mal-assombradas, a gente curte trazer esse material, porque é uma coisa que a gente se diverte bastante fazendo. Não deu pra fazer nada esse ano, porque como saíram as séries todas ao mesmo tempo, não deu. Então, a gente pede para você continuar acompanhando o nosso trabalho, principalmente no YouTube, que eu vou pegar vários podcasts nossos e vou passar, tá, para vídeos no YouTube, que a gente está tentando atingir, né, o tempo suficiente para poder monetizar o YouTube, porque a gente tem conseguido muitos inscritos, né? Que bom, no YouTube. Bacana. Então, que legal. Se você puder, estiver escutando a gente, se inscreva lá no nosso canal no YouTube. E, claro, a gente vem chegando aqui no final. O podcast vai sair dia 31, então a gente já vai ter a resposta aqui de quem é o nosso presidente no dia 31. Na verdade, teremos, inclusive, no próprio dia 30, não é a resposta? Então, de todo o coração, a gente está falando do passado, a gente é uma voz do passado, aqui de dias atrás. Espero que o nosso país tenha votado no Lula, que a gente tenha conseguido retirar o Jair Bolsonaro. E, claro, o nosso coração pesa se a gente pensar que o Brasil reelegeu o Jair Bolsonaro. Caso você esteja escutando, né, no futuro, nossa, você está triste escutando isso, não se abata. Porque essas pessoas, né, elas dependem, né? Existe até um ditado que eu escutei em algum lugar: essas pessoas têm o poder que a gente dá a eles, né? Então a gente também pode tomar esse poder deles. Então, na verdade, seja quem entrar, entrou o Lula, que ótimo, uma pessoa que não dá para colocar comparando lado a lado com o monstro que está presidente no Brasil, né, nesse momento. Então espero de coração que nesse momento você esteja vibrando que o Lula seja o nosso presidente. Mas caso não seja, a vida segue, a nossa luta também continua, né? Então a gente deixa um abraço para você aqui. Não se abata de maneira nenhuma, não é para ficar triste o final do podcast. E se você está feliz, a gente também está. Saiba disso, né, Douglas? Sim, sim. E continuem prestigiando o Cinema Masmorra, continuem pesquisando, procurando. O cinema alternativo é algo que muda vidas, sinceramente. Né? Sim, é algo que muda, abre vidas, os horizontes. Exatamente. O cinema, a gente brinca que ele abre, ele apaga a linha dos mapas, entendeu? As fronteiras se vão. Quando você está aprendendo sobre outras culturas, você aprende a ter um pouco mais de humildade, que você não conhece as coisas, né? Isso nos traz a humildade que a gente precisa aprender, precisa entender, e a gente não pode ridicularizar, né? Então, o cinema, ele é um grande, grande professor, e a gente está para aprender aqui. Como a política também é. Quem vota mal, quem não sabe votar, também vai pagar lá na frente. Nada do que a gente faz aqui é em vão, né? Uhum. Então, acho que se você... E paga em vida. paga em vida. Pagar em vida. Seus filhos, seus netos vão pagar em vida. Então, espero sinceramente que tenhamos votado bem, né? Mas esse ano eu não morro. Mas esse ano eu não morro. É Lula, deu Lula, porra! Jair, embora, arruma suas malas, dá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, dá no pé e vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora, vá-se embora. Eu é que te avisei, você não quis me ouvir, agora tá sabendo quem é esse Jair. Ele é o filho da puta e é um genocida. E vai ser preso, arrombado, tribunal de Haia. Tá te esperando. A gente, claro, deixa um abraço pra você muito apertado. E a gente se encontra aí no próximo podcast, assim que surgir, certo? Beijinho pra vocês. Se cuidem. Fiquem bem, se pele. Cuidem. É, me dá pele. Nasceu sem pele, me dá pele. Gente do céu. Até mais, gente. Foi bom.